Até a próxima, valeu. Na sequência, vem Estádio 97, a sua melhor opção do trânsito. Fica aí. Energia 97. Vem aí, Véia Land, o primeiro festival do Energia na Véia no Robinho. Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000. Você vai soltar o grito nos melhores brinquedos e na maior montanha-russa de madeira da América Latina. Além de aproveitar os DJs do Energia na Veia, arrebentando nas picapes. Solta essa vitrola aí, DJ! Ônibus saindo de São Paulo e Campinas, pra você curtir as atrações inesquecíveis como Atari, Lego, Tetris, telões com os melhores filmes da época e muita música na veia. Tire a polaina, afaixe o que chute do armário e vem mexer a cadeira ao som dos DJs dos melhores clubs da época. Vadão da Contramão, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, César e Robson Braga do Rhapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin e Marcos Freitas do Energia na Veia e ainda Ronaldinho da Krypton. Largue esse taca-fita aí, ô menino! Are you ready for loving? Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Lojas Tente Beat do Shopping Tatuapé, West Plaza, Aricanduva, União de Osasco, Tabuão, Metrópole, Grande Praça, Shopping Jundiaí. Também nas lojas Offer do Shopping Ibirapuera, Interlagos, Moca e Eldorado. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music, Galeria 24 de Maio no centro. LZ Music, Galeria Ouro Fino, Rua Augusta 2690. Vendas online, ingressorapido.com.br. Festa do Energia na Veia no Hopi Hari. Dia 8 de novembro, das 22 às 5 horas da manhã. Veia Land, o primeiro festival do Energia na Veia. Energia 97. Mr. Props. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. Energia. Agora você pode realizar o sonho da casa própria, conquistar o seu carro zero ou aquela moto que você deseja. Tudo com a menor parcela do mercado. Conheça os planos do consórcio Remasa. Ligue agora. 3142-3440. 3142-3440. Quer comprar um carro novo? Vá até uma loja parceira da BV Financeira. Com a BV Financeira você consegue comprar ou trocar o seu carro com várias vantagens. Só com a BV você pode pagar o seguro do seu carro junto com o seu financiamento e ainda contratar um seguro-desemprego. Uma loja parceira mais próxima e confira. Ligue para 3003-7888 e encontre uma loja de veículos parceira da BV Financeira perto de você. Com a BV, você sempre pode mais. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou empréstimo pessoal, informe-se sobre o CED do seu contrato. Calvin Harris e John Newman. Energia. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha. É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Jack and Steve Angelo. Energia com a força do povo PT. Escute agora a maior parada de sucesso em Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem conhece a Écio não volta jamais. Oh, Minas Gerais. Os mineiros conhecem o Écio melhor do que ninguém. Não é à toa que lá o Écio perdeu de lavada para a Dilma no primeiro turno. Écio. Quem conhece, não vota. a Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Os melhores DJs do mundo. Tocam na Energia 97. Nick Romero e o programa Protocol Radio. This is Protocol Radio and my name is Nick Romero. Toda sexta, 10 da noite. Só aqui na Energia 97. Energia. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que trem que vai, o parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97, estádio 97, estádio. É, começou o estádio 97. Nossa Senhora, em nome de Peugeot 208. Com câmbio automático e central touchscreen por apenas 690 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Em nome de Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$449. Em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E do grupo É Ser um Nome Construído com História, tá no ar o... Obrigado, Garinho. Um ar, estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. É o melhor do mundo. É o melhor da América do Sul. Já passou de quatro cantadas o Galo aí, velho. Foi bem mais. É verdade. E o Corinthians é o melhor time do Brasil e do mundo, que está do mundo. Hoje é o melhor. Hoje é o melhor. Falou, trouxa. Por que você acha que aconteceu isso, mano, com o Corinthians? Ele falou que tinha grande chance de ganhar a Copa do Brasil. Ele falou. Meu Deus, você falou. E aí o outro lá, não? Só o Cruzeiro só vai entregar a taça pro Corinthians. Fala da Naba. E não gagueja, hein? Meu Deus do céu. Agora e não gagueja. Estamos começando esse programa muito legal. Hoje eu tô, não sei, sensacional. Hoje tá legal. Hoje tá bem legal. O programa do ano, Domênico. Um dos melhores. É, né? Esse programa deveria ser reprisado no final do ano. A produção já separou. Como é que é o nosso convidado de hoje? O convidado. O que foi? Não pode ser. É o melhor do mundo? Não é. Ele não concorda. Não, você não pode ter feito isso. Teve dancinha? Dancinha do Mano Menezes? Ah, entendi. Ai, meu Deus. Aqui na vida. Vamos às principais manchetes dos jornais. As principais agremiações do Brasil. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Motinha, vejo você com uma felicidade no rosto. Eu Ô, Mota, tô... você não para de rir, Mota. Eu tô tranquilo hoje, não sei, mas você tá muito feliz, você. Você eu tá muito feliz. Eu tô muito... tranquilo. Eu não para de rir, Mota. Mota e RG não param de rir. Eu tô entendendo a manchete do Atlético Mineiro? Não sei, ué. Do Atlético, Galo? Eu não tô entendendo. Nunca é em homenagem ao convidado? Convidado, é hoje, hoje tem um convidado especial. Convidado especial? Peraí, calma aí. Manchete é só felicidade, Mota. É só felicidade, pô. É, não tá fácil não, hein? Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém, tá fácil pra ninguém. Eu digo, esses caras não acreditam, velho. Futebol no papel e no microfone é uma moleza. É uma moleza, mas não é bem assim. Vamos jogado, né, RG? Tardelli, Galo se reapresenta e reservas participam do coletivo no CT. Só isso. Só isso? Só isso, vamos. Hã? Essa é a notícia do Galo? É, acabou, acabou. Você quer a notícia do Galo? Tem gol. Tem gol? Tem gol do Galo. Ah, não, já foi. Vai, Mota, o que você quer? Vai, chama vamos aí. Vamos rapidinho hoje. É, vamos. Vamos. Santos joga hoje. Quem? São Paulo ganhou, Palmeiras joga. Então vai, gente. Santos joga hoje, RG. Calma, calma, não é assim. Santos vamos joga hoje. Tem ele. Tem ele. Sem ele quem? Tem o Damião. Tem o pé de galinha. Santos joga hoje no Botafogo. E aqui no Pacaembu, né? Isso. Cuidado, hein, Rivê. E 21 horas. E quero dizer o seguinte pro time do Santos que tá escutando o Estádio 97 agora. No ônibus. Não tenham a menor dúvida de que a preleção do Botafogo será toda em cima do jogo de ontem entre Corinthians e Atlético Mineiro. Com certeza. Então vocês entrem em campo exatamente como o técnico disse. Temos que levar esse jogo como se tivesse 0-0 na primeira partida. É, até porque a pré-eleição do Anderson vai ser igual também, né, RG? Porque se entrar achando que é fantástico, o Botafogo tá morto. Porra, se já era? Não, se pensar que já era... Ô, Domênico, o futebol, é claro, quem entra, se você me perguntar quem é o favorito pro jogo? Favorito, a dúvida. Favorito entre o Santos é favorito. Agora, tem que jogar. Muito favorito. Tem que jogar como favorito, velho. Se entrar achando que é vantagem, pode perder de um, né? Que pode empatar. E o RG, lembrando que o primeiro jogo foi 3-2, o Santos ganhou no Rio. E a diretoria do Botafogo aí tá querendo que o time avance pra próxima fase, tanto é que já prometeu aí pagar pelo menos um mês de salário. Porra! Pros jogadores. Então, são atrasados há 3 meses, com um mês de salário já é um alívio do cacete. Tem que pagar tudo esses desgraçados. Mas, mano, tudo, você não tem a dúvida que tudo é em função do resultado do jogo. Pô, o cara passa a achar que sabe. Dá. É lógico. É lógico. Até porque dá, né, Rigi? E não esqueça o seguinte, hein, o Santos lá, ganhou de 3-2, mas não foi assim. Ele levou sufoco. Essa babinha toda, não. Então, velho, se entrar, se jogar como se deve, lógico, tem tudo pra passar pelo Botafogo. Robinho joga, né, RG? Não, Robinho tá fora. Tá fora? Foi expulso, né? Ele cumpre um jogo aí. Tá. Então, o time pra hoje, RG. Manda. Vladimir. Bom. Quem que é Vladimir? O goleiro? É. No lugar do Aranha. Já faz um tempinho. É bem, o garoto tá bem. É menino? Da base? É, novo, é da base. Zicinho, Edu Dracena. Zicinho, Aloprado. Edu Dracena. O Reclamão. Davi Braz. O Louco. Mena. Porra, vai, tirou o... Não, vai. Tirou quem, RG? Quem tirou? O garotinho lá da base. Quem que é garotinho da base? Não sei. Ele tem um apelido engraçado, porra. Fugiu agora. Não sei quem é. Rildo? Não. Rildo. Não, lateral esquerdo, o moleque. Vou lembrar daqui a pouco. E Alisson. Alisson tá voltando. Alisson. Arouca. Arouca, bem. Lucas Lima. Bom. Giovani. Como o Giovani? Tomara que mantenha aí esse retorno dele em alta. Gabriel, que tá também deixar de birrinha. E Gabriel, você vai ganhar a titularidade jogando bola, velho. Entendeu? É assim que você vai tirar o Damião do time. Não tem outro jeito. E Hildon? O Hildon, o loucão que é de 20 minutos, mas quem como sabe... Como é que é, loucão? Quem sabe hoje, né, cara? Quem sabe... Vai que, né? Vai que, né? É, então vamos a vocês... Ah, nós. Que não, Palmeiras! Fala de nós. Semana tá de folga, né? Folga, mas o Mago falou. Quem? O Mago. El Mago. Então, e falou aí apoiando o Nobre na eleição, falando que tá torcendo pro Nobre ganhar e tal. Ele falou, é? É, porque parece que ele teve uma treta aí com o Pescarmona, não sei. Ele, parece que o cara não gosta muito dele, ele tem medo, hein? É mesmo? Eu não sabia disso. Então. E ele falou aí que ele tá... E surgiu uma notícia, Dudu, pipocou em alguns sites e tal, mas ninguém fala de onde veio isso. Qual é a notícia? Mas dizem que o Nobre estaria disposto, né, a renovar o contrato do Valdívia. Certo. Né, em vez do que estavam falando que eles iam vender e tal, papapá, aquela história toda. Mas já que eles não estão conseguindo vender, estariam dispostos a renovar o contrato do Valdívia. Claro, pelos valores que o Palmeiras vai ter que rever, né? É, então, é aí que está a história toda. Isso eu tô sabendo já. Então, e valores bem menores. Não, o Valdívia disse que aceita até produtividade. Acho que ele vai aceitar. E que o sonho dele é ser capitão na inauguração do estádio. Jogador bacana. Diminuir salário. Vocês não abraçam essa ideia, hein, gente? Não abraçam essa ideia. Uma coisa é o cara chegar na mídia lá e falar, não, aceito, eu quero ser capitão do Palmeiras na inauguração da arena, eu quero ser capitão do Palmeiras. Na hora que fecha a portinha ali, que ele senta com o presidente, que fala, bacana, valores, né? Baixar salário, mas, RG número 2. Mano, eu entendo o que você tá falando. Agora, uma coisa, o que eu tô replicando foi a entrevista do Valdívia. Daí pra acreditar no que o Valdir... Não, gente, eu entendo. Mas o Domênico falou que ele aceitaria uma redução. Não, mas eu não acredito. Não, peraí, não falei isso. Não falei que eu acho que ele aceita. Eu acho que pode acontecer o seguinte aí nesse caso. Concordo com você, mano. Quando ficava só entre eles, os dois, né? Bate o pé, o cacete. Lá na imprensa fica fazendo média com a torcida. Isso eu entendo perfeitamente. Só que o caso do Valdir é meio engraçado, né? Ele ganha muito dinheiro. E o Valdir tá chegando numa idade aí que ele não vai conseguir mais transferência lá pra fora. Dificilmente ele vai pra fora. Então assim, ou o Valdívia vai ter que aceitar... A não ser os quintalzinhos lá, né? Japão, grana... É, né? É, mas Japão ou ele vai ter que aceitar o contrato de produtividade que o Palmeiras tá sendo vai oferecer ou vai trabalhar com esse tipo de coisa aí. Porque no caso do Paulo Nobre, ele vai fazer esse tipo de coisa se ele for reeleito. Ou o cara vai ficar encostado esperando algum time que pague o que ele quer ganhar. Ou... Valdívia tem mercado, hein? Ficando fora, mas mercado ganhando quanto? Ué, quanto ele ganha no Palmeiras? 400 pau? 450. 450, no Brasil 500. Tem time que pague ele por esse valor. Quem que vai pagar? Como não, Domênico? Quem? Qualquer clube carioca pagaria ali, o Flamengo pagaria. Quebrado? O Flamengo pagaria, o Fluminense pagaria. Flamengo não paga. Consegue pagar nem pros caras que estão lá, nem pro Elias ficou. Imagina, Domênico, o Flamengo, dos times brasileiros, aí foi o time que mais conseguiu reduzir a dívida, cara. Tudo o Flamengo bem, então, fez lá, uma política pé lá, no chão. Não, mas sempre Flamengo, aparece, né? Domênico. Sempre vai aparecer alguém. O Atlético Mineiro pode pagar. O Atlético Mineiro se desfez do Ronaldinho e não trouxe ninguém. Pode ser que tenha. O Cruzeiro, numa dessa, o Júlio Batista, não sei até quando vai o contrato dele, mas numa dessa estiver próximo, vencimento. Pode ser. Batista deve ganhar muito próximo disso no Cruzeiro. Lá em Minas até pode ser, concordo. Mas jogando em São Paulo, você quer saber, Domênico Gato? O Kaká. O Kaká vai voltar para os Estados Unidos. Mas no Rio Kaká volta pros Estados Unidos. Desculpa, no Rio eu duvido. Você acha que o Kaká ganha menos que 400 pau em São Paulo? Não, duvido, eu dó. Mas o São Paulo não vai levar o Valdívia com o Ganso e com o... Bom, o Kaká tá voltando pros Estados Unidos, né? Leva. O jogador que São Paulo, São Paulo quer pra substituir o Kaká é um montinho. Então, vai pra lá, então. Zica. E depois os caras vêm falar de fair play financeiro, Domênico Gato. O Wesley, jogando a bolinha que ele tá jogando, tem time se estapeando aí pra contratar o cara. O São Paulo, o Santos... Né? O problema são as luvas que ele tá reivindicando, que são de dois pau. Mas não tem problema. Ninguém quer pagar. Até o final do ano, o Valdívia ajudando o Palmeiras a sair da segunda divisão, como tá ajudando, tá ótimo. Tchau, né? Tá prazer, bom, obrigado. Já... Não, mas fez o dever dele, tá tudo certo. E ó, o Valdívia... Se não aceitar a redução... Olha, o que eu quero dizer é o seguinte aqui, com muita propriedade que eu quero dizer. Times que estão arrebentados, no caso do Palmeiras e todos do Rio, todos, não é um, todos... Com exceção do Fluminense, que eu não sei como é que tá a coisa lá com também tá. O patrocinador deles lá. O patrocinador tá morto também, Domingo. Até o Novo Sul também, o Grêmio, ele não tá com esse... Tá, mas não tá, né? Com exceção de Minas, que parece que eles estão com... O Grêmio é um coitado. Um pouquinho melhor, mas também deve uma grande desgraçada. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Se os caras não entrarem na onda de segurar salário aí... Tem time que vai quebrar muito antes aí do que a gente tá imaginando. Quebrado já, né? Muitos estão quebrados. Vídeo Botafogo, arrebentado. Cumprimentando a notícia aí, o Valdívia que vai ser julgado quarta-feira, né? Que vem? É, e pode ficar fora do derby, hoje é quinta, mano. Tem que ser quarta que vem. É, e pode ficar fora do derby, né? Porque o Valdívia tá jogando com efeito suspensivo. Né? É bem provável que fique, viu? É, então pode ser que ele não jogue contra o Corinthians semana que vem. Bem provável que fique, provável. Foi confirmado. Ver. É isso aí. Então tá bom. Vamos... Calma, não é assim, porque esse é o Estádio 97 pela Energia 97, que vem em nome aqui, senhoras e senhores, de BV Financeira, né? Você tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais, hein? Nome também de Grupo Esser, um nome construído com história. De Sony Xperia e um Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. Também nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. De HDI Seguros e debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E hoje eu vou falar sobre conquista, meus amigos, porque o consórcio Remasa, você pode ter a sua conquista pessoal a qualquer momento. É! Olha, se você quer conquistar a casa própria, por exemplo, se você quiser, de repente, comprar o seu imóvel na praia, ou de repente, que nem o RG fez, comprou o sítio dele lá em Santa Isabel, né? Grande ou em qualquer outro lugar que você tá afim, né? Aquele imóvel que você sonha, ó, chegou a hora, hein? Chegou a hora agora. Ligue agora pro consórcio Remasa no telefone 3142-3440. 3142-3440. E você vai ver como é que é fácil, fácil, fácil realizar o seu sonho com prestações a partir de R$350, RG. É brincadeira. Isso? R$350 você realiza seu sonho aí com essas parcelas. É verdade. Ligue já e saiba mais. 3142-3440. 3142-3440. Não perca tempo. Ligue agora mesmo, hein? 3142-3440 é o consórcio Remasa Motinha. Ô, louco, véio. Vamos. Ah, tricolor. Ó, oh, tricolor, velho. É. E o cansaço, Motinha? Um a menos. Um a menos, jogo cansado. Histórico pro São Paulo aí, que o São Paulo jogou na raça, ganhou na raça, né? Depois aí, e foi um jogo muito, assim, no começo meio, assim, eu achei, assim, que ia dar mais dificuldade o Atipato lá, viu? O Ati empata, né? Quando até quando tava o Ati empata, tava bom. E, mano, os 90% que você falou aí, ó. É, morou. reverteu. Chupa, mano. Mas é porque não choveu. Ah, por quê? Porque não choveu. Por quê? Que tinha influência isso? Influencia. Ah, é? Uma hora, quando a pista tá seca, um piloto é favorito. Começa a chover, pode ser que o favoritismo vai pelo ralo. Mas o São Paulo foi bem. O Pato lá fez mais um jogo de empolgação, né, Motinha? Sim, mas porque, é aquela história. Não tinha nada a perder, porque, né? Cara, do que técnica, sabia. Do que habilidade. Aquela história, né? Jogo da vida dos caras, né, RG? Mas, no final, prevaleceu o melhor elenco mesmo. Não tem jeito. É que deixaram uma impressão aqui no primeiro jogo, né? De que poderia... É, poderia dificultar e tal, né? Na hora do peso mesmo... A nota triste aí foi a expulsão, né? E também o Pato que... Quem foi expulso? O Denilson. Ah, o Denilson. E o... Na volta do São Paulo do São Paulo a São Paulo, né? O Pato vai ser analisado aí, que ele sentiu uma... pisgada na coxa, o Muricy falou aí, pô, reclamando, lógico, dessa história de muitos jogos e tal, papá, aquela história toda, e realmente aí, mas o São Paulo apresentou um bom futebol, né, mas foi na raça mesmo, né, o destaque aí ficou pro Pereirão, né, o louco, e inclusive o Rogério falou. Dá medo, né, ele olha pra câmera, velho. Né? Ele ficou com a faixa de capitão. Imagina o bicho, né? O Rogério quis homenagear ele, porque ele voltou lá de servir a seleção e foi pro jogo e tudo, né? Então isso aí foi muito importante. E o São Paulo vai pegar o Emelec, que eliminou o Goiás nos pênaltis, né? Exatamente. O primeiro jogo aqui no Morumbi e o segundo jogo lá. Quem é que ficou? Bahia foi, não foi? A Bahia ainda não vi isso aí. Ainda Você tem, mano? Quem ficou? O Bahia caiu ontem. Lá é o Vitória, e o Goiás também. Quem passou? O Goiás perdeu pro Emelec. Não, isso aí eu já falei. O Bahia perdeu de 2-0, tá fora o também. O Goiás tava empatando, Os únicos dois brasileiros que passaram pra próxima fase é o São Paulo e o Vitória, que tem chance ainda, porque ainda não passou. Ele vai jogar com o Nacional de Medellín. Os confrontos estão assim, RG, ó. O Universidade César Viládio, é isso? É. Valédio. Cada nome. Eles vão pegar ou Vitória ou Nacional de Medellín. O São Paulo já tá marcado aqui com o Emelec. Mano, só ficou São Paulo e Vitória? É, brasileiro sim. Aí vai ter São Paulo e Emelec. Lá, aí vai ter primeiro jogo aqui. O Emelec que tirou o Goiás. Calma, gente. Passar aqui, senão vai ficar complicado. Ó. No outro lado da chave, RG número 2, tem o Cerro Porteño e Lanús. Eles vão definir uma vaga para enfrentar ou Boca ou o Deportivo Capiata, ou Capiatá. Uhum. É, aí tem Libertad e River Plate, que vão definir aí a outra fase aí das quartas de final. Oh, bom jogo esse, Libertad e River Plate? É, eles ainda não jogaram pela primeira partida. Bom jogo, né? Mas quem passar desse jogo de Libertad e River Plate vai pegar ou Estudiantes ou Peñarol. Também é um jogo difícil, hein? O Boca tomou cacete. Tomou na Bomboneira, perdeu pro Capiatá ontem de 1-0. Também um Bomboneira. Chupa Portuga, seu trouxa. Trouxa. O Boca também não põe medo de mais ninguém. Já era, o Boca é um Léo Banguela. Vida, hein, é velho. Que São Paulo vai pegar possivelmente aqui o Vitória ou esse é Universitário isso aqui? Como é que é? Qual? Tá, nome? Tá abreviado aqui o nome do time, mas deve como ser. Como é que é, mano? É lá tudo o Universitário. César Vallejo. César Vallejo. Lá tudo é Universitário. O caminho de São Paulo é ou muito universidade, bom, ou Universitário, alguma coisa assim. Do tipo. É o César Vallejo. O São Paulo vai pegar ou esse time ou Vitória. O caminho do São Paulo é muito bom. O problema é, depende dos focos que o São Paulo pode ter. Mas tem um confronto? Pode dar São Paulo e Vitória? É o próximo. Qual é o próximo? Quando acontecer, então, se passar pelo Emelec. Se passar, se o Vitória passar, pega São Paulo. Vai ter que pegar. Mas o Vitória também é fraco, hein? É. Pura, que moleza, hein? Então tá bom. E lembrando, Domênico Gato, sim, que se um brasileiro vencer essa Copa Sul-Americana... Abre vaga, não. Não, não. Não, não. Come não. A quarta vaga come do Campeonato Brasileiro. Diminui. A quarta vaga do Campeonato Brasileiro some. É. Aí joga-se pelo G3. Mas se o Cruzeiro, por exemplo, ganha, ou até o Mineiro fica lá entre os caras, abre a vaga de novo. Aí sim. Se a Copa do Brasil, por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético ganhar. Que é os dois que estão chegando aí. Dois que estão dos dois lá. Tem chance. O Santos pode ficar no G4. Nem o Santos e o Botafogo, acho que tem chance de chegar lá entre os quatro. Ou tem? Aonde? No brasileiro. Não, tem chance. Depende. É difícil, né? O Santos está com 42. O Santos tem que ganhar todas. É difícil. E torcer para quem está na frente. Então, e o Flamengo não vai chegar. Então, assim, só se o Atlético que está lá e também tem que ganhar para chegar, e o Cruzeiro, que eu acho que já está. Ganhando a Copa do Brasil, aí abre de novo a vaga, né? É. Então tá bom. Agora, senhoras e senhores. Ai, ai, ai. Vamos falar da Naba. Vamos falar da Naba. O Flamengo Estádio 97 informa. No Mineirão, Atlético Mineiro. 1, 2, 3, 4. Corinthians 1. Caiu no Mineirão, também tá morto. Imagina se fosse no Horto, tinha tomado 8. Oh, Mani, beijo. O galo lá na minha cidade hoje cantou mais cedo, às 4. Isso aí, mano, parabéns. Rapaz. Fala da Naba! Convidado tá aí? Fala da Naba! Rapaz do céu! O bagulho é o seguinte, velho. Acho que não tem nem muito o que falar, velho. É inexplicável o que aconteceu ontem em Minas Gerais. Esse time do Corinthians, na boa, deveria tomar vergonha na cara. Vergonha na cara. Com exceção do Cássio e do Guerreiro, que foram os dois melhores jogadores da partida pelo lado do Corinthians. E tem pessoas ainda que defendem ainda a participação do Renato Augusto no jogo ontem. Eu não acho que ele se enquadre aí no que representou o Cássio e o Guerreiro. Acho que o restante do elenco do Corinthians deveria ser mandado embora por justa causa. Justa causa. Uma vantagem de 2-0 construída em São Paulo, conseguir ainda 1-0 em Minas e conseguir terminar a partida com 4-1 no lombo, tá de brincadeira. Só podem estar de brincadeira. Quando eu falo aqui, RG, que tem alguma coisa muito estranha nesse time do Corinthians, aí a galera, mas pô, não sei o quê. Qualidade do elenco? Beleza, é duvidosa? É duvidosa. Eu, particularmente, achava que o time do Corinthians aí poderia render mais do que vinha rendendo. E ainda, teoricamente, acho, RG, mas na prática não tá rendendo, então venho aqui a concordar com o Benji que o time do Corinthians é limitado. É, o problema é a prática. Tá, né? Porque na prática, se não tá correspondendo, já prova que realmente o time não é bom. Acho que poderia render mais do que vem rendendo. Continuo afirmando isso. Mas o time hoje tá mostrando que é um time meia boca. Tá sem liga o time técnico? Tá sem liga, tá sem alma, tá sem tudo, RG número 2. O Corinthians tá não parece Corinthians. Tá sem treinador também, mano. O Corinthians não parece Corinthians. É, a discussão do treinador eu já vou daqui a pouco, Vieira. Tô falando agora com relação à participação dos jogadores dentro de campo. A motivação tem que partir de dentro do cara. Não é o treinador que tem que transferir, não. Se o cara representa 30 milhões, se o cara ganha em dia, se o cara representa a camisa do Corinthians, eu acho que ele já tem que estar motivado por si só. Não precisa o treinador colocar um vídeo da mãe chorando, lógico, sabe? A criança pedindo a vitória, o velhinho na esquina falando, joguem por nós, vá pro inferno, vá pro inferno. O jogador que joga no Corinthians, que recebe em dia e ganha muito, diga-se de passagem, se ele não tiver uma motivação por si só, por todos esses ingredientes que eu acabei de citar aqui... Tem que pegar o boné e sair esse fora. Esse cara aí, pior que isso, eu ia mandar o cara pra um lugar mais distante. Não, ali. Calma, mano, calma, mano. Ia mandar pra um lugar mais distante, ainda que vocês já imaginam qual é. Então o negócio é o seguinte, falta alma nesse time do Corinthians, falta alma sim. Aí eu falo, ah, mas pô, o Ralf joga bem, dá carrinho, não sei o quê. O Ralf não me lembra nada do Ralf que jogou em 2012. Nada, absolutamente nada. Não sei se o Ralf já tá com a cabeça fora do Corinthians, o negócio dele é ser vendido e ainda ele não conseguiu ser e perdeu meio que tesão. O Elias também, quando voltou de Portugal, parece que deixou o futebol lá. Incrível, Elias. Liga no hotel lá, viu, Elias? Liga no hotel, quem sabe guardar o teu futebol em algum lugar e você pede pra despachar aqui no Brasil, é verdade. Não, porque o Elias... Elias é incrível. Motinha, na boa. O Elias, né? Não, não cacete. O Elias, RG, ele tá sendo convocado pelo nome que ele tem e por onde ele joga. Porque pela bola ele não tá indo não, cara. O Elias ele fez umas duas, três boas partidas pelo Corinthians. Três jogos. Mas depois disso, jogando só com o nome. É verdade. Você pega aí jogadores aí como o Renato Augusto, aí que é um cara que eu defendo, eu acho que tem qualidade. Já falei muito do Jadson aqui, do Lodeiro. São jogadores que, desculpa, faz uma partida boa aqui, uma ali, é um negócio pontual. Os caras não têm uma sequência de jogos aí que o cara você fala, pô, agora engrenou, tá voando. O Renato Augusto não tem uma sequência que o Conca tem. O Renato Augusto não tem talvez uma sequência que o Everton Ribeiro tenha, que o D'Alessandro tem. Vai te catar, velho. Vai te catar. Tô jogando com a camisa do Corinthians, vocês estão de brincadeira. É, a molecada, eu vi até o Cássio falando ali, pô, final do jogo, tem jogadores que não estão prontos ainda pra jogar no Corinthians, tem jogadores que não tem qualidade pra jogar no Corinthians. Eu não acho que plantou crise, não. Eu acho que quem diz a verdade não merece castigo. E o Cássio, apesar de não ter falado isso no momento oportuno, ele não mentiu em absolutamente nada. O cara sente, absolutamente, né? O cara tá ali, nada. Tá lá dentro. RG, é inadmissível o time aí fazer 1-0 no Atlético Mineiro e se retrancar da forma como o time se retrancou, cara. Chamando o Atlético pra cima. Mas é aquela hora fez 1-0, Domênico. Você achou normal ele ficar lá esperando, não sair correndo? Ali já era, Domênico. Ia mudar o quê? Não ia mudar nada. Tomar mais um gol lá. Imagina, né? Não ia mudar nada. Perdido por 4, perdido por 5, é a mesma merda. Então o negócio é o seguinte... Por mais que ele tenha, talvez, aí, se exaltado, saiu de cabeça quente, acabou falando que não devia, ele não mentiu, não, cara. Não mentiu. É inadmissível um time ter a postura que o Corinthians teve. Mas não podia falar... Fez 1-0, né, fez 1-0. Vai pra cima, faz o segundo, lacra de vez o caixão. Fez 1-0, eu já falei, ixi, agora já era. O jogador que tá em campo, Domenico, que tem o poder de falar isso, ele deveria mostrar, propriamente dito, em campo, mostrando no futebol que o Corinthians deveria... Pelo menos apresentar, porque no meu entendimento o Corinthians tem esse futebol, cara. Pegou os grandes times aí do Campeonato Brasileiro, os times que estão bem colocados lá em cima, o Corinthians conseguiu ganhar de todos. Ou pelo menos jogou bem contra todos. Entendeu? Então eu acho que o time do Corinthians poderia render mais do que rendeu. Agora vai falar, pô, não sei o quê, o time é limitado. É limitado, como todos os times brasileiros têm as suas limitações. Mas é inadmissível o time do Corinthians ter a postura que teve ontem. Eu acho, Domênico, sério mesmo, agora o que eu tô falando é verdade. Eu acho que esse 4-1 de ontem ofuscou o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Eita! Ofuscou! Boa, mano! Boa, mano! Ofuscou, sabe por quê, Domênico? Como assim ofuscou? Ninguém tinha uma expectativa em cima da seleção brasileira. Ninguém tinha uma expectativa em cima da seleção brasileira. Todo mundo sabia que quando cruzasse com uma seleção mais top, Alemanha, Argentina, Holanda, uma seleção que tivesse mais bem montadinha, que o Brasil ia tomar uma chacoalhada. Todo mundo sabia disso. Não era novidade pra ninguém. Uma guasca, famosa guasca. Talvez não da forma como foi. 7-1, todo mundo, pô, nem o mais otimista alemão diria isso. Beleza, concordo. Mas nem o mais pessimista corintiano ontem, Domênico Gato, diria que o Corinthians se perderia na partida e fosse eliminado pelo Atlético Mineiro. Ainda mais fazendo 1-0 na casa dos caras. Nem o mais pessimista corintiano diria isso. O cara não teria coragem de afirmar isso. Eu coloco esse resultado como um dos piores, um dos mais vergonhosos da história do Corinthians. Não, calma. Não é calma, Domingo. Não é calma. Tem outros que foram piores. Mas você não falou que ia chegar na final? Ué, quem conhece o mínimo de futebol concordaria comigo. Eu vi ontem, o mínimo de futebol. O cara mais imbecil, o cara mais imbecil concordaria comigo. O mais imbecil, mais idiota. O Portuga. O Benjamin tinha outra opinião tua, fio. Mas não falou que ia ser eliminado. Houve o Benjamin. Não, mas parabéns pra você que conseguiu falar, chorar sem gaguejar. Agora, fala, Fala, Benja. Agora fala da nada. O cara que nunca entrou nessa sua pilha aí de essas maluquices. Mas ele não falou que o Corinthians seria eliminado ontem. Você falou isso? Não falei que o Corinthians já estava na final. Não falei que o Corinthians seria campeão. É que você é moreteiro. É moreteiro, eu tô falando. Mas ele falou, eu não gravo hoje, não. Primeiro ia disputar com o Flamengo a final. Depois ia disputar com o Cruzeiro. Já a gente vai ouvir o replay. Outubro e pega o Neus também. É legal, mano. Vê se esse verme... Tá atrasado. Vê se esse verme da produção dos meus também. Outubro do ano passado, eu falei, agora começa a gestão Margobi, vocês vão ver o que vem pela frente. Falou. E pior vão ver que eu ouvi, quem lembro. Vem pela frente. Outubro de 2013, eu falei isso. Eu lembro. Tá certo, seu RG? Sim. Falei, agora vem a gestão Margobi. Aí a gestão Margobi, não tem o que falar. Desde o começo do ano, eu falo, esse time do Corinthians não tem nada demais. É um time comum. É o meio de campo mais morto da história do Corinthians. Eu não sei porque tem torcedor igual o Mano que acha que esse time é o Barcelona. Porque tem o Mano. Não tem mais. Eu nunca falei que era o Barcelona. Ele acabou de falar aqui. Mas o Benjamin. Não coloque palavras na minha boca, não. Ele acabou de falar, eu concordo com o Benjamin, que o time é limitado. Olha, dia 15 de outubro. Mas ele acusou o golpe. Não, acusou o golpe, não. Eu fui humilde. Eu fui humilde e reconheci. Diferente do senhor que não elogiou o Ganso com o golaço que ele fez ontem. Chupa, Benja. Aí esse time do Corinthians não tem nada, gente. Eu tô falando desde o começo do ano, nada. Tem o Guerreiro. Mas eu falo o quê? Gente, é o Guerreiro, que é guerreiro e que deve estar até com um problema na coluna, porque é ele que leva esse time nas costas, não tem nada. E olha quantas vezes eu falo, meio de campo mais morto da história do Corinthians. Renato Augusto, que joga uma partida bem e já endeusaram. O rapaz aqui que botou o apelido Magic Jazz. Esse nem aparece mais. Pô, nem a irmã o dele. O Mano Menezes Chupa. Coloca o Danilo, mas não coloca o Jadson pra jogar. Aí o Sheik, que eu desde o dia eu falo, pô, não pode mandar o Sheik embora. Emerson Sheik é jogador que decide, jogador que tem. E ó, esse é um jogador que o Palmeiras tinha que levar no que vem. Ouve o que eu tô falando. Jogador que não pipoca, tem jogador mesmo? Que é. Do Sheik. Sheik. Pra dar mais um cala-boca na cara do Mário Gomes. Se fosse o Palmeiras, levava ele. Jogador que decide, que não pipoca, que chama a responsabilidade. Fez falta que tem, ontem. Ontem não, ele tá fazendo falta direto. Porra. E que tem no currículo, né? Só título. Aí não, o Sheik não serve. Serve Romero. Serve Felipe. Vocês estão de brincadeira, pô. Pode falar, pra mim não é novidade nenhuma. E ó, não pega a vaga pra Libertadores também, hein. Agora. Ai, vai ser terrível pro Corinthians, hein? Não pega. Você diz aí que a parte financeira vai pegar, vai ser muito importante. E digo outro, o próximo presidente do Corinthians tá ferrado. E não pode trocar técnico agora. E se for o Paulo Garcia, Não pode trocar? O Paulo Garcia, que é meu amigo. Se for o Paulo Garcia, que é o meu amigo. Vai embora. Se for o Paulo Garcia, o presidente do Corinthians, anota que eu vou falar. Se ele ganhar... Vai fazer que nem o Paulo Nobre, hein? Vai botar dinheiro do bolso lá dentro. Por isso tá numa situação financeira delicadíssima. Mas ali é muito dinheiro, hein? Tá numa situação financeira delicada. E que time Guerreiro, é que O Guerreiro está pedindo uma pequena fortuna para renovar. Não só de salário, mas de luvas. E o Guerreiro tinha uma negociação para ir embora. Mas é quanto, Benjamin? É muito dinheiro. Mas o que é muito dinheiro? 500 pau? Ah, o salário, o problema não é salário, o problema são as luvas. Porque ele queria ter sido vendido, não foi. E a luva derruba. E qual que é a luva? Quanto que é? A luva. Mais ou menos, só pra gente ter uma noção. Sem valor, é muito dinheiro. É muito. É acima de 5? De reais? É. É. Então. Acima de 10? E tá pedindo 7 pau. Eu sou o empresário do cara, tá pedindo 7 pau. 7 milhões de reais? Aí é o seguinte. Dinheiro. Então, gente, eu posso terminar, né? Vocês falam pra eu falar, deixa eu falar. Pode falar. Não tem dinheiro. A situação financeira tá delicada. Se o Corinthians não pegar a vaga pra Libertadores, vai piorar mais ainda. Ano que vem tem 100 milhões pra pagar de estádio. Vocês vão ver o que vem pela frente. Gestão Mário Gobi. Tá aí. Agora o Mano Menezes é culpado? Lógico que ele tem culpa, óbvio que ele tem culpa. Vai embora, Mano Menezes. Óbvio que ele tem agora culpa. Agora não é. Não tem a menor sombra de dúvida que ele tem culpa. Mas, repito, gente, o time do Corinthians é comum, é limitado, não tem nada. Não tem nada. Vocês julgam um time no papel? O Mano gosta de falar que o nosso Mano... Não, no papel o time é bom pro cara. É o Bayer. É o Bayer, pô. Mas nem o time sendo o melhor da América do Sul. Gente, a defesa do Corinthians é o Gil. Nossa. Aquele Felipe é palhaçada, hein? E o Guilherme Andrade é outra porcaria também. Ah, aí vem Guilherme Andrade, Bruno Henrique. Médico. É, Romero. Aí é o Luciano, que você fez 3 gols contra o Goiás, falou que era o Luciano Ronaldo. Aí, ó, fica, é. Fica aí com o Médico e Jadson, Luciano Ronaldo. E agora o RG, é o seguinte, cadê o oráculo de Ururu, hein? Daqui a pouco ele tá chegando aí. Bom, Mano Menezes, vai embora. Vai embora, Mano Menezes. Ó, é verdade, Domenico Gatto. Eu volto a falar aqui. Reparem, tem jogador que é hipócrita, que chega na mídia. Ah, não, estamos com o Mano Menezes. Tá o cacete. Se tiver com o treinador, mostra em campo que vocês estão com ele. Não é falando na frente das câmeras, não. Você tem o direito e o dever de provar em campo que você joga pelo treinador. Que esse grupo de jogadores aí, Domenico Gatto, tá na cara que não pode ver o Mano Menezes pintado de ouro. Tá na cara. Quando o Corinthians faz gol, nenhum jogador vai comemorar com o Mano Menezes. Nenhum. Você pega em outras determinadas ocasiões aí, o jogador às vezes cruza o campo pra ir abraçar o treinador. Eu não vi um jogador do Corinthians fazer isso. Não vejo. Então, Mário Gobi, eu sei que você vai querer morrer abraçado com o Mano Menezes, porque você empurrou o nome do Mano Menezes goela abaixo e todo mundo da diretoria, aí tanto é que você ficou sozinho por conta disso. Pega o Mano Menezes e pega o seu boné e o dele, vão os dois pro raio que o parta. Saiam do Corinthians, deixem o Corinthians em paz, deixem o Corinthians nas mãos aí de pessoas competentes. Tanto na parte administrativa, quanto na parte tática e técnica. Mas só o ano que vem, mano. Agora não, ano que vem o Cátia, RG. O brasileiro já foi pro vinagre. RG, começa o planejamento agora. O campeonato brasileiro já foi pelo ralo. Mas pro vai Corinthians. Mudar, pô. Não adianta, RG, não adianta. E você quer saber? É muito mais fácil o Corinthians ter alguma chance no campeonato brasileiro se chegar um treinador hoje, do que se mantiver o Mano Menezes até dezembro. Será? É muito mais... Lógico que é. Dá um choque no elenco. Dá um choque no ânimo da galera. Se tiver lá o Mano Menezes e o elenco estiver puto com ele, ou por qualquer outro motivo que seja, que eu não sei qual é também, se não falava aqui, tá na cara que vão se arrastar em campo igual estão se arrastando durante o campeonato todo. Eu prefiro trazer um treinador agora, já que o campeonato brasileiro pro Corinthians já foi pelo ralo, e já começar um planejamento agora, do que ficar se arrastando talvez aí até fevereiro ou março do ano que vem pra decidir quem vai ser o técnico. Bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. É, hoje é aquele dia de choradeira e mais choradeira. Mas, Benjamin, antes você tem um recado importante da Esser, não é verdade? E olha só, amigo, você sabe o que é Hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, lá no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É, meus amigos, esse é o Estádio 97, que vem em nome de Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. E também, em nome aqui, tio V, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$ 670,00 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$ 690,00 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Pois é, Peugeot, é Peugeot, Estádio 97, pela Energia 97, vamos partir pras primeiras ligações de hoje. Ô, Dodô, diga. Coloca o galinho antes da ligação, assim, pra chamar. O galinho hoje? É, o galinho. Ó, E é o seguinte, pode, e pode chorar na cara. Chupa Bá também, viu? Bá também tá muito facinho. Chupa aí, trouxa. Desculpa aqui, não viu o jogo. Desculpa aqui, dormiu, dor de cabeça, cacete. Não, mas peraí. Vai te catar, vai. Eu admito aqui, peraí, como mais velho aqui, eu admito que todo mundo alopre, mas menos você, mortal. Por que eu? Você não. Tá de brincadeira? Não importa, posso falar, esse papelão aí você não viu fazendo esses 13 anos que não vem nada. Olha, me desculpa. Peraí. Já que ele quer falar, então eu vou falar. O negócio é o seguinte, o Corinthians perdeu, mas perdeu na bola. Você, eu deixo falar. Não perdeu porque teve uma torcedora racista lá e fez um desempenho. Mas eu vou fazer o quê? Perder em campo do que ser eliminado num tribunal por causa de um ato racista. Então fica quietinho aí. Se pudesse eliminar teus torcedores. Muito. Pega a tua prima lá e vai levar leite pra ela, mano. Não precisa muito. Os caras perderam pro Palmeiras. Isso é verdade. Como assim? Olha aí, Domênico. Eu falei que eu ia te ajudar. Olha o que esse trouxa tá fazendo. Mas quem tava em momento melhor, Domênico? Como assim, Domênico? O Grêmio ou o Palmeiras? Olha aí, esse trouxa tá te aloprando, Domênico. Vamos para a primeira ligação de hoje, 3284-7097. Lembrando mais uma vez que quem ligar dizendo as frases, daqui a pouco tem um replay. Ah, né? replay. Quem entrar fazendo cocorocó, ganha o quê, Domênico, hoje? Eu acho que eu vou liberar hoje. Boné. Não, tem que cantar a música do... Como é que é a música? A galinha pintadinha? Não. O que é? A galinha pintadinha. Coró, coró, coró, coró. Coró, coró, coró, coró, coró, coró. Coró, coró, coró, coró, coró, coró, coró. Coró, coró, coró, coró, coró, coró. Botinha, velho. Bom, ligando e dizendo... Você vê que eu sou super irmão do Jadson. Dizendo, HDI Seguros, ele bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só, a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano. Só lembrando que tem torcida do São Paulo, aliás, torcida Peugeot Estádio 97, para São Paulino. São Paulo e Bahia, é sábado, 18h30 no Morumbi. Mas tem que ligar e dizer... Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, certo? Vamos lá? E se entrar, primeira ligação. Hã? Se entrar corintiano, não pode gaguejar, hein? Não pode. Tem que gaguejar. Tem que ser igual mano. Ah, o Asdrubal tocou, já tem um vídeo pra participar. É o Asdrubal esse hoje? É, o Asdrubal. Mas o Asdrubal tem que vir 4 vezes. Mais uma, Asdrubal. Agora foi 4 vezes. Alô! Alô? Aí é o ventinho, aí é a quarta. Tá vendo? Alô, quem é? É o Bruno. Rapaz, essa é Bruno do quê, hein? Bruno Martins. Bruno Martins, né? Bruno Martins. Mas Bruno Martins do que mais? Ó, o Bá tá nervoso. Não, cara. Só Bruno Martins. Só Bruno Martins. Esse vem certinho, vem em vez. Por que alguém tem dois nomes? Mas Bruno Martins. Eu tenho dois nomes, mas às vezes não tem dois nomes. Dois nomes. Bruno Martins. Quantos anos, hein, Bruno? Tá muito barulho aí você manchando esse telefone aí. Tô com 31. 3.1, RG número 2. Hoje? Hoje, legal hoje. Pra caramba. Hoje? Hoje tá bacana. Do jeito que tá? Ah, hoje tá bacana. A balada? Que balada? A balada, sim. Ah, a balada? Entendi. Se ele levar pra trás do Martins, velho. Sensacional. Naba, RG, naba. Velho. Sensacional, salvou nem, a hora. Nem reclama. Nem vai, né? Nem reclama. Tô falando na 97. E nem gagueja. Você tá falando na Energia 97. Ô, velho, e o bairro? Eu sou da Moca. Moca. Mano também. Moca. Manda um abraço. Sou da Moca, Belo. Aonde o mano vai morar? Moca. Mano vai morar. Mano também é da Moca. Meu vizinho. Manda um abraço pro amigo Luizinho lá da Gaúcha, que nos ouve da rua Caçandoca. Caçandoca, lógico. O mano vai morar lá. Hoje você me deu uma boa ideia, velho. Faz tempo que eu não vou. Hoje eu vou comer uma pizza lá no Ângelo. Ah, tem garantido, aí, né? Muito bom. E no balcão, não vou na mesa, não. Ô, manda um pedaço pra nós. No balcão é tradição. Tradição. E o time? Coringão, né? Mano. E nunca gagueja, hein? Quer ganhar o ponto e cantar a musiquinha. Amigão. Diga. Azedou ontem, cara. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Inacreditável, né? O que aconteceu, azedou, cara? Eu não sei dizer, cara. Eu não sei. Eu só sei que o nosso técnico é muito covarde. Não vai, o cara não vai pra cima, não tem jogador também, tem que ir todo mundo embora, fica só o Cássio Guerreiro. Vou falar real pra você, cara. O pessoal fala, não, porque a culpa não é do Mano Menezes, que nem o Ben já falou aí, a culpa não é do Mano Menezes. Lógico que é não, sim. Não foi isso que eu falei. É sim. Não foi isso que eu falei. Não, briga. Não é isso que eu falei, não é isso que eu venho falando. O que eu venho falando é que você não imputa ele a maior parte da culpa. Imputa, nossa. O que eu venho falando faz tempo. o Mano Menezes tem culpa sim, mas que não é culpado de tudo. Porque esse time do Corinthians é um time comum que não tem absolutamente nada demais. Olha, vai. Desculpa, é, esse time comum que você determina aí na mão do Luxemburgo é tá voando, cara, na boa. É, eu acho que esse time aí comum que você fala, na mão de um outro técnico competente, um técnico mais ousado, estaria voando. Estaria pelo menos melhor colocado no Campeonato Brasileiro e possivelmente não teria perdido a classificação da Copa do Brasil. Você acabou de falar pra mim que o time é limitado mesmo? Ué, limitado pelo que tava mostrando. Então, é. Mas é que tá na mão, na mão, Benjamin. Tá não, mas é que tá na mão de um técnico mais limitado ainda. Pega o Luxemburgo, o elenco do Flamengo é limitado? É extremamente limitado. Mais do que o do Corinthians. Lógico que é, infinitamente mais limitado. Porém, pega o Luxemburgo, pega a campanha dele aí, o aproveitamento que ele vem tendo no Flamengo e os outros treinadores que lá passaram. Até assumiu o Flamengo, já não é mais o mesmo. Então, mas assumiu. E aí? O quê? Assumiu e mostrou que é bom. E aí? Mas uma coisa é você tirar um time grande de uma zona de rebaixamento. A mesma coisa, Dorival Júnior, ele veio lá, é muito mais fácil você tirar um time do rebaixamento do que você ser campeão com o time. Mas eu não tô falando pra ser campeão, tô falando pra jogar um futebol mais convincente, você principalmente Corinthians... contra adversários fracos que o Corinthians pegou no Campeonato Brasileiro e não conseguiu vencer. Simples assim. Simples assim, porque esse time do Corinthians, que você endeusou no Campeonato Paulista, que você endeusou achou que, não, eu falei que era um bom time. Que você achou que esse jogador... Endeusar é outra coisa. Que você achou endeusar que Jadson, é chamar de Magic Jadson. Você achou o Jadson que em dois anos... Isso é endeusar. Duas partidas é muito. Ou o Luciano que fez três gols no jogo, se chamou de Luciano Ronaldo. Isso também é endeusar. O Ralf que é monstro. O Ralf é bom jogador. Mesmo. Peter Cássio. Bom jogador. Mas você já mudou de ideia de novo, mano? O quê? O Mano fala desse time aí, eu falo, pô, é o Chelsea que não, tá aqui. Não, o RG, porque ele falou que eu endeusei o time. Não endeusei. Se você citar dois jogadores ali, como o Jadson e o Luciano, eu falei mesmo. Aí eu assumo o que eu falo. Uhum. Agora, falar do time inteiro, não endeusei o Corinthians, não. Renato Augusto. Esse aí eu não dei codinome. O Ribeirinho Parque de São Jorge. Não, isso aí eu nunca falei. Falou sim, senhor. Nunca falei, não. Falou, seu mentiroso do cacete. Eu falei, não. Olha eu aí, falei Ribeirinho pela cicatriz, não pelo futebol. Não, tá o Ribeirinho do Parque São Jorge. Pela cicatriz, não pelo futebol. Não pelo brincadeira, mano. Ah, vai chorar na cantareira. Agora, ô amigão, o negócio é o seguinte. Já que você concorda comigo, porque você é um bom entendedor de futebol aí também, sabe que se o Corinthians tivesse um treinador mais capacitado, ou pelo menos um treinador um pouco mais agressivo, o Corinthians não teria perdido essa classificação ontem aí jogando em Minas Gerais, ou teria? Não, com certeza não. Pô, mano, mas nem precisava ser mais agressivo. O cara fez 1-0 antes, mano. Mas é que tal, tá, Vieira? É só um pouquinho mais inteligente, só isso. Vieira. Verdade, é igual o filme. Ó, o Mano Menezes, acho que ele assiste muito filme de terror. Ó, o Mano Menezes, acho que ele assiste muito filme de terror, Domênico Gato. Ah. Porque quando você derruba lá o malfeitor, o cara tá no chão lá estrebuchando. O vilão. A primeira coisa que a gostosa faz é correr. É burra. Pega um machado que tá do lado, serra elétrica, grita. Uma bazuca, velho. Triplica, mano, o cara, pega os pedaços ali, pega os pedaços, ó. Triplica o número de membros que ele patrola. Tem. Patrola. Tá certo? Se ele tiver 4 membros no corpo, 5 membros. Aí 20. Você vai lá e triplica, faz 15. Mas não é só o Mano Menezes que gosta de filme de terror. Bem, ela tem mais membros do que qualquer um. Mas não é só o Mano Menezes que gosta de filme de terror. Ele foge, velho. Você também gosta. Por quê? Porque esse meio de campo do Corinthians é o Walking Dead. Opa, então, traz uma faca aí, Bá. Esse time do. Esse meio de campo é o Walking Dead sem Deus. Esse meio de campo você cansou de falar. Meu, olha esse meio de campo. Jadson, Renato Augusto, Bibi. Pelo nome, Benjamin, pelo nome. Poderia ser. Pera aí, esse meio de campo, pelo nome, poderia compor o meio campo de qualquer clube europeu. Aonde? Como não? Hoje não tá legal, não. Como não? Pega aí, Ralf é ruim. Ralf é ruim. Começou tudo de novo. Elias é ruim. É briga. A volta do Elias. Tá legal hoje. Essa volta do Elias até agora não jogou mas nada. Mas tem potencial, deixa, Benjamin. O Elias é um bom carro. O Elias é um bom carro com gasolina batizada. Começou tudo de novo, meu. Não tá rendendo, velho. Tá engasgando. Pera aí, ô Bruno. Tá legal hoje. Ô Bruno. Fala aí. Vem cá, o Elias jogou muito bem no Corinthians. A volta dele, ele não jogou nada. Só no começo, quando ele voltou logo no começo, os primeiros jogos, até que ele mandou bem. Mas depois... deu dois, três passos. Ô, amigão, é isso que eu tô falando. Ó. Você pega o meio campo do Corinthians, ó. Ralf e Elias. Monta lá com o Jadson e Renato Augusto. Vai também o campo. Meio campo de time europeu, mano. Eita, no papel tá bom, no papel tá bom. É verdade. Papel, só se for papel gênio. Papel, velho, que os caras tão falando de papel ainda. No papel é bom. Bruno, vocês foram patrolados ontem, velho. Vocês foram patrolados pelo Atlético Mineiro, não tem papel. papel, velho. Papel não joga. Bruno, eles tomaram o gol do Roberto Carlos. Pô, é isso que o Benjamin tá falando, cara. Ontem mostrou que o papel não joga, velho. Bruno, é de Carlos. Os dois lados é ruim pra caramba. O jogador e o técnico é ruim pra caramba. O jogador não confia no técnico e o técnico não confia no jogador. Ô Bruno, não pode acreditar. Ele sabe que o time é ruim, então na hora que o time faz um gol, ele também fecha tudo. Bruno, não acredita nessa coisa de papel e microfone, velho. Não, não viaja nessa, não. Oh, o time tem que jogar, velho. O homem, eu acho que o homem, ele mostra que é valente quando ele mostra algumas coisas que ele pensa, tá certo? E alguns medos que ele tem. Ontem, Domênico Gato, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Calma, mano, calma. Dá um pedaço de quando aconteceu lá o terceiro gol do Atlético... Meu, põe num prato que isso aí vai fazer farelo pra tudo que é lugar no esfarelo. Farelo, só que é panetone bom, idiota. Não esfarela, não. Não vou falar a marca porque não funciona, não. Tá bom. Olha, eu tô vendo. Fala. Isso aí como não esfarela. Ah, não muda de assunto, não. Deixa o menino comer um doce. O negócio é o seguinte, Domênico. O Bruno ligou aí, vocês não falam. Deixa o menino chorar, vai. Ó, amigão, fala aí, Bruno. Quando o Atlético fez 3-1. Juro por Deus, Monte. Eu rezei pra aparecer um drone daquele que apareceu na Albânia. Eu falei, tem que aparecer algum drone, parar o jogo, decide depois, tá ligado? Eu falei, não tem um puto aqui no Brasil, todo mundo compra essa porcaria desse drone, nenhum invade o campo daquela porra. É verdade, velho. Tinha que parar o jogo ali com o drone, velho. É sério mesmo. Ai, drone, tá sensacional, mano. Hoje, mano. As escuras. Rapaz, até que não. Meu, o terceiro gol foi uma festa ali do lado direito, né? Os caras fizeram uma festa. Eu tenho certeza que o Cássio falou aquilo lá, era pro Felipe e pro Fagner, que, meu, aquele lado direito tava uma baba. Vocês consagraram o Guilherme ontem. Guilherme, jogou muito. Guilherme, Carlos, Guilherme, eu acho que o Cássio, eu acho que o Cássio, quando falou aquilo, ele pensou assim: pode escolher. Você tirando o Guerreiro lá, você podia escolher. Não, tomar gol do Ed Carlos, O Corinthians. Não pode, tomar gol do Ed Carlos não pode. O Guerreiro cabeceou nele, cara. Eu sei, mas não pode, ele não podia nem estar ali. Para que você está nervoso por quê? Fica a aí, natureza massa, o Ed Carlos. Fica aí. Ô, amigão. Chora não. Diga. Não gagueja, não, velho. E aí, você ainda acha, amigo? Você ainda acha que o Corinthians pega uma vaga na Libertadores aí pelo Campeonato Brasileiro ou o ano já foi pro vinagre? Ó, sinceramente, eu acho difícil, hein? Do jeito que tá jogando, não tem motivação nenhuma. Eu acho que é isso que o Mano falou aí. Eu acho que tá correto. Os jogadores não vai com a cara do Mano, não. Ó, mano, eu vou falar real. Ele deve ser muito arrogante com os caras, do jeito que é com a imprensa, com todo mundo. E ó, eu se sou o Mário Gobi, cara, eu já contrato um outro treinador agora. Agora. E o Corinthians, a chance do Corinthians se classificar no Campeonato Brasileiro ali pra Libertadores do ano que vem, eu acho que é mínima. É quase zero. Pelo futebolzinho que tá jogando. Sem contar, cara. Que agora é um momento crucial, cara. É agora que você traz um treinador novo. Além de dar esse choque extra, né, que o elenco precisa, você já começa a fazer um planejamento pra 2015. Ou não? Então. Até porque falou que o Core não autorizou lá fazer adiantar as eleições. Então manda o Mano embora agora e já pega o técnico logo. É o único jeito de adiantar isso daí. Imagina, vocês estão loucos. Faltam 10 partidas pra acabar o campeonato. Vai mandar o técnico embora agora. Se não mandar ele embora, vai ser só em fevereiro. Vocês estão loucos, imagina. Não, puta, tem que mandar ele logo embora. Vai ficar pior a emenda que o soneto. Vai não, RG. É hora de mostrar que tem vontade de fazer alguma coisa pra mudar a situação que tá caótica. Ô, amigo, amanhã parece que a torcida também vai lá na frente do CT. Já fazer teve hoje, né? Já teve hoje, faixa Motinha. Do caminho, né? Mas é que tá, é que hoje tava programado aí um treinamento pra parte da tarde, mas aí eles cancelaram quando o Corinthians chegou aqui em São Paulo. E o Corinthians chegou já saindo pela pista, né, mano? Não passou nem pelo aeroporto. E no caminho pra lá tinha várias faixas. Acabou a paz, com S... Não, com Z. Não, com S. Essas conversas. Paz com S. Incompetência... Mas foi você que escreveu as faixas? Foi. Então? Você é louco. Amanhã só os caras que trabalham, RG, vão lá. 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Se o cara for autônomo, ele faz o horário dele. O cara é autônomo, ué. Acabou a paz, mano. Olha, Motinha, não sei se esse é o termo correto aí. A torcida tem colocado faixas aí, falando que acabou a paz, aí acabou o amor. Mas o negócio é o seguinte, cara. Eu acho que agora não é o momento de meter o terror em ninguém também, não. Eu acho que a torcida tem o direito de protestar e pedir a saída do Mano Menezes, que eu concordo. Mas o grupo de jogadores, eu acho que pode render mais, cara. Eu acho que pode render mais. Aconteceu alguma coisa dentro dos bastidores ali do Corinthians que eu não tô sabendo. Sinceramente, alguma coisa tem. Tá muito mais. Você acha que o Corinthians entrou com o saltinho Luiz 15, mano? Não. Ô, mano, tem alguma coisa a ver com a molecada que tá entrando? Não, Não, Mota, não acho porque que seja o Cássio um único falou fator, aquilo cara. E não tá... é o único fator, você pode ter certeza que não. Tem gente que não tá é preparada pra jogar no Corinthians. Mas eu acho que o Mano Menezes ali é um cara que não agrada, não agrada o grupo, não agrada o elenco. Eu acho que o Mano Menezes ali já tá pela bola 7. E jogador, quando quer, derruba o técnico, vocês sabem disso. Mas é e isso aí. Isso tá acontecendo. Ô, amigão, manda aí seu placar aí, Corinthians e Inter, cara. Sim! Cuidado, hein? Vê lá o que você vai falar, hein? Sim! Ah, o Inter é freguesão, nossa. O Atlético era também, nossa. E é mesmo. É. O Atlético não era, né? É. Eu vi. A teoria do seu time. O Atlético continua sendo. História de Inter não se faz em um jogo só, não. Não, se faz durante anos. Chora mais, hein? Eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. Gol, lógico, o Paulo Guerreiro, né? Manda um abraço pra quem você quiser aí, meu velho. Quero mandar um abraço pra galera da Sul América aqui. E um abraço para o grupo do WhatsApp lá, Jogos do Timão. Nossa, deve ter bombado, hein, senhora. Deve ter bombado. O meu abriu hoje, tinha 348 mensagens. Imagina o grupo, velho, do grupo. Jogos do Timão. Tá bom. Ô, Bruno, um abraço pra você, viu? Não, quero fazer a publicidade aí. Na faculdade, não, você estádio é véio, 97. Quantos anos você tem? Você é velho, publicidade. Deixa o cara, mano. Manda. Ah, deu um mar, triste, aí, sei lá. Manda. HDI Seguros é de bate pronto. Boa. É. Ganha a bolsa térmica da HDI. E só a nova linha Bolzano me proporciona não, um baseado. Não. Quase. Como quase. Não? Vamos não. Lá, de novo. Só a nova linha Bolzano. Não é me proporciona? Não. Vamos ajudar. Ah, não. Cara, ajuda aí, mano. Garante? Só nova linha Bozano me garante. Me garante. Ah. Um barbeado. Fenomenal. Boa, garoto. Levou. Eu só tô te ajudando porque você é corintiano, velho. Então tá valeu, bom. Valeu. Falou, meu velho. Eu tô precisando. Tá e o RG tem que. Eu quero mandar uma moela. Amo ela, RG. Pra quem? Com a boca cheia. Vai. Pra quem, ó? Manda. Demorou então, eu moela aí, ó. Pra quem, velho? Daniele. Daniele, RG. Pô, mas depois de tomar um cacete de ontem, não? Não dá pra entender nada, RG. Eu tenho que mandar ver alguma coisa, né? Ah, então vai ganhar a porra do cartão. Pronto. É, ganhou, pronto. Valeu, tá RG, é nóis. Falou, Bruno, um abraço. Abraço. Tchau, abração. Tchau. Bruno triste demais. Que dó que dá, como né? Como é que um cara desse vai usar cartão hoje, velho? Hoje porra, não sei. Eu acho que hoje tá não louco. Vai. Hoje não sobe. Hoje não Estádio 97 pela energia. Não sobe, né? Não tem jeito. Não, mano, vem com um recado aí. Eu sei que você tá triste, mas fala aí, mano, da Polo Ar. Vamos lá, da Polo Ar. Ah, Domênico Gato. Torcedor pode estar de cabeça inchada, torcedor pode estar triste, mas você vai ficar triste mesmo, velho. É se chegar ao final do ano, esse verãozão que tá prometendo aí, você não tiver um ar-condicionado na tua sala, no teu quarto. E por isso, amigão, tem que falar com a Polo Ar. Quando o assunto é ar-condicionado... Ô, RG. Até esquece do placar de ontem, né, esqueça, mano? Esqueça, RG. RG número 2. Você sabe disso que eu tô falando, velho. Você é um cara que se abana com tampa de pizza, ou não? É verdade, de vez em quando. Quando o assunto é ar-condicionado, RG, pra não esquentar a cabeça, você já sabe. Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Por quê? Por quê, mano? Por quê? Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Senhorzinho. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Velhinho mandou marca... bem. Ô, RG número 2. Ele tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, eu te amo, você é um monstro. Velhinho mandou bem, e pra você, RG, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9.000 BTUs. E presentaço, hein? Caramba, hein? Um raio-wall de 9.000 BTUs. Quer ganhar o seu, amigão? Ó, fique esperto. Amanhã, sexta-feira, vai ficar ligado aqui no Estádio 97 amanhã, desde o começo até o final. Sim. E a qualquer momento eu posso fazer o quiz da Polo Ar e da Carrier, tá verdade, bom? Se você acertar as três perguntinhas que eu te fizer, você ganha na hora um raio-wall de 9.000 BTUs da Carrier, tá bom? Boa. Acessa aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! DJ, troca fumegante, troca fumegante, troca fumegante! I am your automatic lover, Didi Jackson. Automatic lover. Ó a batera. Olha o jogador. I am your automatic lover. Ai, caraca. Your automatic lover. Agora sim, hein, Domenico. Hoje o próximo essa... Hoje é dia de disco. Disco. Essa música pra animar os corintianos. Essa música é top 10 dessa da disco. Ó a batera. Falta muito? Falta muito pra quê, gente? Pro replay? Você quer ver o replay, gente? Falta muito daqui pro replay. Daqui a pouco. É bom segurar a audiência. Não, peraí, aumenta segura. Aí, DJ. Peraí. Ó a batera. A música também tocou. Estádio 97, nome de Peugeot 208. Agora, com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! I am your automatic lover. Automatic lover. I am automatic lover. Automatic Lover. Cara, vocês não têm noção, mas chegou tantas mensagens, mas muitas. Sobre mensagens. Sobre, tá bombando. Não. Sobre. Chororô, aqui. Ah, chororô. Tá. Mas se gaguejar, você não lê. Se pegar aqui o computador e espremer, sai lágrima. Enche a cantareira. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Cadê o oráculo de Ururu que falou que o Corinthians era o melhor time do Brasil? Ele está preparando uma música, porque é o seguinte, se o Palmeiras perde, ele prepara, se o Corinthians perde, também tem. Mas ele tá preparando com dor no coração, porque ele é corintiano. Tá sangrando. Tá sangrando. Joga dos dois. É, né? Eu acho que não podia só pôr coisa do Mano, não. Acho que tem que pôr coisa do Portuga. Eu também acho. Ô, José! E do bem, José aí. Ó, o Magrão. Falou bobagem, ó. É. O Alif Teles. Ele diz aqui: Dodô, pede para o trouxa do Mota parar de fazer barulhinho de chororô no fundo. Vê se foi algum corintiano que pegou o carro e foi... Ah, fica quieto aí, Tom. Ah, então foi o Wild. Lembrou que você não é de Wild. Mas chupa. Isso aí já foi faz tempo. Agora o chupa, o importante é hoje. Domingo, estarei no Porco Embu. Vamos fazer muita festa em todos os 90 minutos, ajudando o Palmeiras a conquistar mais uma importante vitória contra o Santos. Pode existir torcida maior que a nossa, mas duvido que tenha torcida mais apaixonada que a nossa. Conta aí, ó, público mais de 36 mil pessoas, eternamente Palmeiras. Fernando Mazoca de Camargo, da Vila Ema, mandou aqui. Paulo, André Trindade, galera do estádio, boa noite. Meu nome é André Trindade. Tricolor, Dodô, monstro da rádio, chupa, mano, galinhada. Galinhada, sou eu, tua irmã e tua mãe. Juiz! Que é isso, mano? Que isso? É, uma galinhada. Vermelho direto. Vai direto. Há 15 anos você era só um molequinho. Tontinho que tomava cartão no programa. Agora o tempo passou e continua o mesmo, não é? Então toma um amarelão pra você. Amarelo? Lógico. É isso aí, juizão. Ué? Que é Libertadores. Fábio House, esse programa está muito ofensivo. Faz igual ao Mano Menezes e coloca mais um volante. É bom, tá? Nós vamos pra cima. Nossa, né? Que comentário idiota. Ah, juiz. Tá tão agressivo hoje. Mas também, você quer o quê? Automatic Lover. O Eric Salvador, o Mano aprendeu a multiplicar membros depois que o galo quadruplicou o tamanho da naba que tucharam nas galinhas. Ele foi patrolado ontem, Dodô. Chupa e chora, ele descobriu 5 membros. Calma, você também. É Lei Maria da Pena. Ó, o Zé, que é corintiano fanático. Tá aqui, ó. Tranquilo, sereno, magrelo. Magrelo. Eu vou te falar, você é fanático mesmo. Ontem acabou o jogo, ele mandou um WhatsApp e falou assim: pô, por que o Rivelino não deu um chute a gol? Eu falei: Zé, o Rivelino saiu do Corinthians em 74. Ele falou: ué, cadê o Sócrates, meu? Ó, é o único corintiano que não viu o jogo que eu conheço que foi pro Japão. Foi pro Japão pra não ver o jogo. Hã? Caramba, Zé. Você brigou pra não ir? Não ouviu o Zé falar? Briguei para não ir ao... Aí, Zé, boa. É isso aí. O Zé não entendeu nada que estava acontecendo. Ele achou que o time de azul era o Corinthians. Não era, Zé. É que é Cláudia Veras. Family. O programa de hoje está ótimo. E ver vocês comendo está melhor ainda. É isso mesmo. Tudo com fome, vocês. Obrigado aí, o amigão que trouxe. Obrigado ao brother aí. Cadê o nome dele, quem trouxe? Qual o nome dele? Ele parece o Kaká, mano, de barba. É o Paulo Leão. Paulo Leão. Boa. Ele parece o Kaká de barba lá. Valeu, Paulo. Obrigado, velho. Paulo, nesse dia, tem que trazer os panetones pra nós aí. Boa noite. Cadê o Sombra, hein, Ricardo Landim? Cadê o Sombra? Tô sentado na porra da madeira. Ah, tá. Tá na madeira. Tá viajando. Tá viajando na madeira, Tá bem pra cara. A verdade do Corinthians é que o Mano Menezes não teria nem intervindo. Como assim? Não teria nem intervindo. Não deveria nem ter vindo, ele errou aqui. Não deveria nem ter vindo de novo como treinador do time do Corinthians. Ele falou tudo errado aqui, mas tá tudo bem. Ai, Fábio Moreira. É quem mais? Vamos resumir o time do Corinthians. Cássio, sim, 9 cones e um guerreiro. O freguês virou patrão, chupa mano. Teve só. Dodô, sem violência. Complicado, viu, velho? Dodô, hoje, por favor, não peça, por favor, vou colocar as músicas românticas do gênero, porque senão o mano irá abraçar o beijo e o Portuga irá desabar em lágrimas. Ah, o Portuga já tá chorando. Já. Amanhã. Esse daí, o pessoal tá pedindo replay Replay do mano. Replay, mas não foi o replay. É, os caras acham que... Do placar. Do placar? É. Não, do placar é sacanagem, hein? Ah, vamos, pô. Sempre tem. Vocês também, vou dizer, viu? É lógico. Ó. O que o São Paulo perdeu teve 4 vezes. Teve 4 vezes. São Paulo? Teve 4 em São Paulo? Aqui não tem chorão não, Domênico. Pode pôr o bagulho aí. Ó. Não tem que segurar não, velho. Sim que eu gosto, mano. Perdeu tem que zoar mesmo. Liga o ar aí. Tá de 97, é isso mesmo, tipo. Só que, olha, tudo bem. Deixa eu falar o seguinte aqui, porque tem recados muito importantes a serem ditos nesse momento. Ah, então vamos lá. Antes de eu falar de HD, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Estádio 97 vem em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Estádio 97 também em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 por mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. E agora... Ah, vamos falar de HD Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, isso é esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Tá, porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor. É, meus amigos, vamos lá, antes do placar, vamos de replay, né? Tem replay aqui, tem replay em nome de Consórcio Remasa, seu sim. Sonho realizado com a menor parcela, ligue 31-4234-40, olha, meu Deus. Eu tô nojento. Deixa eu ver quando... Chupa, Jefferson. O Jefferson da Geonave tá aqui mandando aqui, ó. Tudo isso de replay? Chupa, e você, se você mexer na minha quantos comissão, minutos? Tá ferrado. Meu Deus do céu. 12 minutos? Dois. Vamos ver. Mas dois é pra caramba. 12. Não, dois. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Olha, a coisa vai passar, velho. Seta pra esquerda, arruma a final da Copa do Brasil. Ei. Ele não cruza com nós não, viu, porco? Senão não arranca a cabeça, velho. O Corinthians hoje terá uma postura diferente. O Corinthians hoje vai jogar como se fosse uma final de campeonato. Crava aí. É. Crava. Depois de hoje, esquece. É final do campeonato. Não, mas é verdade, Sombra, porque a Copa do Brasil tem uma outra vibe, cara. Pelo fato de ser um torneio eliminatório, hoje o Corinthians ele vai jogar como se fosse uma final de campeonato mesmo. Coringão, mano. Coringão. Para o Galo. Falta o Catso. Falta o Catso. O clássico das aves ontem. Ó, e tá definido, hein? Tá definido, hein? Cruzeiro campeão brasileiro e Corinthians campeão da Copa do Brasil. Eita, crava aí. Aonde isso? Crava aí. Daqui a pouco. O Tardelli vai jogar, o Galo vai, pode jogar. Daqui a pouco. O Tardelli tá de avião, vai arrebentar com o Corinthians. Pode jogar, bacana. Daqui a pouco. Vai jogar? Freguês eterno. É, pode vir que é tudo nosso. É o Coringão. Corinthians. Passar o carro hoje no Galo. Ô, amigão. Tá com cara de cheiro. Hoje é praticamente a semifinal da Copa do Brasil. E eu vou falar o porquê. Hoje tá tranquilo. Corinthians vai passar hoje do Atlético Mineiro, porque de 6 mata-matas que nós tivemos com eles na história, o Corinthians passou os 6. Eles são fregueses antigos. Pode certo? Cair hoje, mano. Não vai cair, porque o Corinthians já tem uma vantagem muito boa e o Corinthians vai passar o carro. Eita. E o próximo jogo, que teoricamente aí pra competição é a semifinal e pra mim é a final, que é Corinthians e Flamengo, quem passar desse título pega o Cruzeiro na final e o Cruzeiro só vai fazer o papel ali de entregar a faixa e o troféu. Não vai jogar. Pro Flamengo ou pro Corinthians. Não vai jogar. Crava aí. Corinthians. Ah, Coringão, mano, é isso aí, mano. Isso aí é verdade, gente. Ó, analisa de vez, tá certo? Porque o negócio é o seguinte, Benjamin. Vários corintianos ligaram hoje. Isso quer dizer que estamos bem. Tá uma previsão de que o Corinthians vai golear o Atlético Mineiro no final da noite. Mas é verdade. Quem fez isso? Chama-se presságio. Mas dessa vez aí os corintianos estão dominando o programa e isso é um bom presságio. Até o Mundial não era, sabia? Como de costume. Caramba, hein, Domingo? Aliviaram pro mano, hein? Aliviaram não. O negócio é o seguinte, com relação a essas declarações... Ali, não tinha, não. É, com relação às declarações que eu dei... Você errou todas, delas, mano. Não, mas, Domênico, nenhuma delas é absurda. Analisa direitinho. Como não é absurdo? Nenhuma delas é absurda. Como não é absurdo? Eu vi ontem. Domênico, o Cruzeiro já é o campeão brasileiro. Eu acho que é fato. Às vezes eu tô aqui, ó, mano. Porque eu tô aqui, ó, desse lado de cá, eu consigo visualizar algumas coisas, né? E eu olho pra cara do Benjamin quando você tá falando, porque eu consigo visualizar ele e você não... Eu preciso levantar a cabeça pra ver você. O Benjamin faz umas caras, mano, você não tem noção, velho. Uma cara de nojo ele sempre tem pra qualquer um. Ah, essa cara de nojento aí é pra qualquer mano, um. Mas deixa eu te falar seguinte, uma coisa. Só pra concluir aqui, Oliveira, o negócio é o seguinte. Das frases que eu disse aqui no programa, nenhuma delas é absurda se você parar pra analisar de maneira fria e imparcial. Na minha opinião, o Cruzeiro já é o campeão brasileiro. A Copa do Brasil... O Cruzeiro, tudo bem, você pode até acertar. A Copa do Brasil, se você analisar aí os jogos aí, ó, o Flamengo tomou um calor ontem do América de Natal jogando em casa no Maracanã. Mas não perdeu. O Cruzeiro, tudo bem, mas tomou um calor. O Cruzeiro também capengou, mas classificou. O Corinthians tivesse passado da maneira que era óbvio que passaria, Benjamin... Era o time que tava jogando mais constante na Copa do Brasil. Se minha avó tivesse, não era minha avó, então, era meu avô. Mas então... é que tá, analisando as declarações que eu dei, essas declarações, elas já vêm de tempos. A cadeia hereditária. Elas não aconteceram só ontem, Domênico Gato, e após a partida. Você falou do primeiro jogo, se você né, analisar mano? Tudo que eu falei, aconteceu. Então elas não são absurdas. Aconteceu. E vocês ficaram com cara de tacho. Mano, deixa eu só fazer uma pergunta pra você, mano. Mano, eu só quero te fazer uma pergunta. O nosso oráculo de Oruro... Deixa eu terminar agora. O nosso oráculo de Oruro chegou aqui semana passada e falou que se o Corinthians bateu no Cruzeiro, você aqui, viu, filho? Lógico que o Corinthians era melhor que o Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro apanha do Corinthians, que apanha do Atlético, o Atlético é o melhor time do Brasil agora, então... Você tem que perguntar isso pro Portuga. Hein, ô Zé Ruela? O Portuga falou que era o melhor time das Américas. Das Américas? Não gagueja, não. Eu não sou uma candidata. Pra gaguejar com ela. Antes de tudo, boa noite. Boa noite. Quero dizer que foi muito complicado pra mim essa noite. Não dormiu, aliás, Portuga? Hoje, 14 anos de estar no 97, eu também. Parabéns, Portuga. Não dormiu? Obrigado. Não dormi direito essa noite, porque a musiquinha de hoje... Foi uma negociação difícil. Tive que subir aos céus, pedir emprestado uma música, inclusive que a torcida do Corinthians usou muito. Subi aos céus. Com quem você vai falar? Com ele. O síndico? Fui. É sério? Você foi chamar o síndico? Fui. Não queria gravar porque estava ocupado, mas gravou. E reclamou do retorno? Reclamou. Nossa. Ele falou que se dançou no primeiro, tinha que dançar no retorno. Ah, e dançou no retorno. Dançou, gravou. O áudio aqui não chegou, viu? Gravou, não chegou? Não chegou. Então porque tá lá no céu, tá enroscado. Tá enroscado agora. Conta tudo ao que eu disse. É o seguinte, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos desenroscar, vai. Errou em algumas coisas. Na minha opinião, eu sei que vocês já falaram tudo, eu só queria falar uma coisa. No futebol tem certas coisas, Vieira, já respondendo você, que não podem ser feitas. Se o jogador atravessou o continente, no caso o Gil, e pra mim o Corinthians ganhou o jogo em cima do... O Atlético ganhou em cima do Felipe. Três gols em cima dele. Se o Gil atravessou o mundo, joga. Se o cara não tem condição... Ele não vai nem... Fica no hotel. Não pode sentar no banco, Não pode ficar no banco. Por quê? Ele dá insegurança pro menino que tá jogando, no Carlos Felipe, que jogou uma péssima partida porque sabia que tinha uma sombra no banco. E o Atlético ganhou o jogo ali. O Atlético... O Elias também não jogou, né? O Atlético, Vieira, ele não se precipitou em nenhum momento, tocou a bola, fez o jogo dele, ganhou o jogo, é um puta de um time... E é aquela coisa, velho. Agora, tá todo mundo falando que o Corinthians não jogou nada e não jogou. Mas também ninguém falou até agora que o Atlético jogou muita bola, né? Deixa que eu tô falando. Os caras entraram rasgando, velho. O Atlético tocou a bola como quis, fez um grande jogo de futebol, tocou, não tinha pressa em jogar. Ele tocou a bola como quis, foi chegando. Ô mano, você acha que nem o Benjamin, na hora que virou 2-1, você achou que tinha ido pro saco? acho pelo, que não, pelo Mira. Que o Atlético tava jogando no primeiro tempo? Acho que não, porque mesmo o Atlético tendo feito 2-1, o Corinthians ainda tava vivo na partida. O Corinthians, ele morreu o segundo tempo, cara. O segundo tempo foi inadmissível. É, aquele 2-1 ainda eu postei na hora que eu tava assistindo o jogo ali. Danilo perdeu um gol, né, mano? Danilo, ele perdeu, mas ali foi na, bem na hora que ele entrou. O primeiro toque na bola dele, ele já chutou, o Vitor fez uma boa defesa. É. Mas, ô Vieira, 2-1 pro Atlético, velho, o jogo tava aberto, tava um toma lá da cada porra. Eu até coloquei ali que foi um puta jogo. E eu achei isso mesmo. No segundo tempo só deu Atlético, o Corinthians não fez nada. Não dava pra admitir mesmo com o 2-1 que o Corinthians fosse tomar 4 gols. Né? Tava na cara. Tava Benjamin na cara. Falou que quando virou 2-1 ele falou que já tinha ido. Tava na cara que ia tomar. Não, não, tava na cara que iria, poderia perder, Benjamin. Tomar 4-5. Não tava na cara, não. Se quem assistiu o jogo, tava na cara. O time do Corinthians não fez absolutamente nada. Quem entrou em campo, o Corinthians nunca pode sair fazendo 1-0. Não pode. O Corinthians faz 1-0 com 5 minutos, vão ser 85 de sufoco. O Corinthians tem que fazer 1-0 depois dos 40. Ontem. O Atlético Mineiro, depois do gol, só dava Atlético Mineiro. Mas tinha vários, olha só, placares favoráveis, né? Placares favoráveis. O Corinthians fez 1-0, o time do Atlético não ficou nervoso. O time do Atlético não ficou ali, se vê estabanado dentro de campo. Até aí tudo bem. Pô, o Diego Tardelli que chegou do avião, entrou, jogou bola pra caramba. Era uma questão de tempo, gente. Você tá lá, o cara tá jogando, é um jogo decisivo. O time do Atlético já não tinha mais nada a perder, porque já tinha tomado o gol, tinha que ir pra cima. É. Não tem o jogo da volta, então vai pro tudo ou nada. Faltando 4 minutos pra acabar o jogo. Mas só dava o Atlético. Pô, você viu quantos placares no Corinthians? Teve bola na trave. Sim. O Cássio fez umas baita defesas ainda. Como que não tava na cara? E só uma coisa. Só dava Atlético. Só uma coisa, Levir Coupe. Eu conheço, o Vieira também conhece bem o futebol de um cara chamado Dátolo. O Dátolo no Atlético, hoje, ele é segundo volante. Ele começou no Boca, de ponta esquerda. O Atlético jogou com um volante, que era o Leandro Donizete, e o Dátolo de segundo volante. Fazer gol, por e aí, quando o Leandro Donizete machucou, entrou um outro primeiro volante, que é bem mais fraco, bem menos pegada, que é o Josué, veterano. É. O Atlético jogou a bola dele. Você desenroscou o céu lá? Quer o céu agora? Vai, manda ver, Dodô. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais 10 minutos? 19, 19 horas. Vai, solta o som. Solta o síndico. Já tá o síndico aí? Já tá aí. Então solta o síndico aí, solta o síndico. Vamos, banda da loucura. Tardelli precisa de você. Vamos comigo, Lozinho. E agora, corintiano, o que você vai fazer? Vai pedir pro Tite voltar. Era perder de pouco empatar. Que vexame. Vocês entraram bem. Ganhou a primeira, mas e o retorno? Dançou no retorno. Fez um gol e quis retrancar. Não botou o Gil pra jogar. Que engano. Sua defesa é um horror. Estádio 97. A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver apanhando. E não adianta, o Galo Mineiro quis te depenar, te depenar, te depenar. Lá no galinheiro, festa no terreiro, cês levando ferro, tô falando sério. Quero ver agora, ver Mano Menezes outra vez dançar. Olha o gol! A semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, te ver apanhando. E não adianta, o Galo Mineiro quis te depenar, te depenar, outro te depenar. Gol. Lá no galinheiro, festa no terreiro, cês levando ferro, tô falando sério. Bom, de novo. Quero ver agora, ver Mano Menezes outra vez dançar. Sim, mais um gol no final. Estádio 97. Aí, Mano Menezes, que eu tenho que aguentar aqui por sua causa. Até o Tim Maia, hein, mano. Tirou o sal. Parabéns ao Bruno Bittencourt pela produção. Parabéns a todos aí, muito bom. Cínico não queria cantar. Música torcida Corinthians Jujô, mas fazer o quê? Foi uma das melhores músicas já apresentadas nesse programa. Deu trabalho, mas foi. Merecia um grito. Vai ter um replay hoje. Vai ter replay da música. Ah, então beleza. É verdade. Mas antes de replay, mais replay, o Portugal, vamos dar um recado. Tem um recado aí da Outback? Eu tô com fome. pesadelo. Ah, Domênico, hoje, hoje tem muita gente com fome, mas eu ouvi Outback. É delícia, Blooming Onion, rapaz. É, se o Outback fosse um time de futebol, quem seria o craque pra você? Blooming Onion? A gigante cebola clássica, dourada, servida no genuíno molho Bloom? Ah, ou seria Gold Coast Coconut Chip? Uma deliciosa porção de camarões empanados com uma combinação exclusiva de temperos. E coco ralado. Hã? Difícil, né? Tudo uma delícia, né? Quem é o craque desse time? Bom, só tem um jeito de decidir. Vai lá no Outback, experimenta as duas. As duas, rapaz, ficam à sua disposição. E hoje, mais que nunca, explore seu momento Outback. Se você ganhou, tá comemorando a eliminação do Corinthians, vai. Você perdeu, velho. Outback vai te fazer feliz. Outback. Com certeza. Vamos pra mais ligação no 3284-7097. Senhoras e senhores, em nome de Sony, né? Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$449. Tem mais ouvinte para participar aqui no 3284-7097. Vamos lá, né? Quase do Botocó. Fazer o quê? O Galo, quer dizer? Primeiro toque. Ah, é? Segundo toque. Terceiro toque. Quarto toque. Alô. O Galo é forte, alô. Vingador. Forte demais. Que alô, beleza. Quem é? Galo maravilhoso. Boa noite. Boa noite, quem fala? Ricardo. Fala, Ricardo, tudo bom? Beleza. Ricardo do que é o nome completo? Ricardo dos Santos. Só Ricardo Santos? Isso. Tá bom. Ricardo Santos. No lugar dele, tira o prêmio. É, Ricardo Santos. Mas só Ricardo Santos mesmo, né? É, só Ricardo Santos. Quantos anos, Ricardo? 3.6. RG número 2. Hoje? Hoje, uma quinta-feira, que eu acho que eu vou dizer pra você, uma das, talvez seja a quinta-feira mais legal do ano. Ah, yeah? É. 3.6, o rapaz. Jogo do peixe hoje. Pelo timbre de voz dele... Eu não sei do que ele ri, Ricardo, velho. Ah, sensacional! Salvou a hora. Lógico, salvou a hora. Ele tá triscado, velho. Sensacional. Ah, triscado. Pode perguntar pra ele. Acho que não, velho. Não, pelo contrário. Não, lá mesmo. Acho que ele tá contente, hein? Tá Ricardo muito, mesmo? É, não, tá muito pelo contrário. Primeira vez que eu ligo. Primeira vez que eu ligo. É o melhor dia. Ah, é? Tá bom, Ricardo, mas qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se eu dou uma certa aí. Vai, manda. Jardim Leblon. Leblon. Oh, no Rio? Leblon. Jardim Leblon, velho. Jardim Leblon não é no Rio de Janeiro? Mas no Rio, Benjamin? No Rio é só Leblon. Vai, Leblon. Por sinal, o Leblon é um lugar maravilhoso para se morar no Rio de Janeiro. Vai, Agora, o que eu conheço aqui, não sei se é o mesmo, é em Guarulhos. Já pega o cotovelo aí. Ixi, pega o cotovelo. Aí, agora vai pro Rodoanel, vai, sobe. Pega a Dutra. Tem um em Guarulhos. Tô dando as dicas pra você. Não quero dica nenhuma de você. Nossa, velho. Cavalo. Você quer, senão você vai se perder. Vai, irmão. Vamos, acelera. Pega aqui na minha dica. Olha! Pega na minha dica. Olha, com essa dica pequenininha, velho. Aí, Benja, verdade que você passou as férias na Bahia, hein? Se for bom, vermelho, no mínimo tá agitando de empresariar o Olodum, é? É, Iron Maiden, sim, sim. Seu negócio é axé aí, ô, seu narigudo. Ô, mas esse juiz... Ô, mas precisa dar um F5 aí, meu. Porra, ABC, velho. Férias da Bahia faz 3 anos, cara. É, mas você não sai de lá? Toda semana você tá lá, cara. Na Bahia? É. Tá toda hora. Quer outro? O juiz fala, pode ser. Te ajudo. Põe outro, juiz. Vai, juiz! Aí, Benja, em 15 anos eu vi de tudo. Vi você perder o cabelo, vi você ficar milionário. Só não vi você aprender a se controlar. Então toma um cartão amarelo pra você. Mas de novo, 2 amarelos é igual a... 2 amarelos. 2 amarelos é igual o quê? Não foi amarelo, não. 2 amarelos. Não foi amarelo. Casal de amarelo. Prestem atenção, foi advertência apenas que ele estava na Bahia. Ricardo, qual o time? Sou perno. Hã? Tricolor. Ah, tricolor! Color. E o que? Um abraço pro meu amigo Cadu Cortez também. Grande Cadu. Eu queria dizer que o campo do Atlético Mineiro é Arapuca! Arapuca! Mas jogaram no Mineirão! Jogou no Mineirão! Arapuca, Vieira! É? Deixa eu perguntar pro Ricardo. Ricardo, você vai na torcida Peugeot Estádio 97, não? Não, cara, eu não vou. Não vai, não vai. Trabalha no sábado. Trabalha. Zica, mano. E o São Paulo ontem? Primeiro manda um chupa pro Benjamin, que falou mal do Ganso. Aí, puta, golaço do Ganso. Até o cachorro Benjamin... o Ganso driblou ontem. Até o cachorro. O cachorro que entrou em campo na hora do jogo lá, o Ganso driblou o cachorro. Verdade. Eu tava... Não dá pra acreditar. Jogou muito. Oh, e que notícia lamentável, hein? Parece que... O que aconteceu, mano? Mataram o cachorro lá, executaram o cachorro. Ah, mentira, para, mano. É verdade, levaram o cachorro pra fora do estádio lá e executaram o cachorro. Ah, pra que isso? Sei lá, mas parece que fizeram isso lá. Você tá brincando ou você tá falando sério? Não, informação, gente. Eu não vi isso. Eu não sei se confio em você, ainda mais esse idiota tá zoando. Tá zoando. Você tá louco, fala uma besteira dessa. Ai, vou ferrar. Um abraço pro Gilberto lá da 98 de BH, do jogo, feliz cara. Caramba hoje. Acho que a Sul-Americana a gente vai ganhar, cara. Tá muito fácil. Olha. Não, também não tá tão fácil assim. Calma. Calma, que a gente já perdeu pro Chapecoense, pro Bragantino. Vocês levaram um azar ontem, porque até um dado momento o Goiás estava se classificando. Era um jogo mais tranquilo. Vocês vão ter que viajar pro Equador. Lá na Pelérica lá. É, vai ter que decidir lá. Segunda lá? É, o primeiro jogo aqui no São Paulo. Lá embaixado porque tem altitude, né? É, então. Mas é aquela história, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, local, né? Tem que ir pra cima e pronto, né? E o Boca que perdeu pro Capiatá ontem, então, que beleza. Também. Beleza, tá vendo? É assim, hoje em dia não tem mais adversário fácil, né? Você fala assim, ah, esse time, beleza, vou passar fácil. Hoje em dia tá difícil pra todo mundo, filho. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer se sobressair. O São Paulo tem elenco pra ser campeão? Tem. Agora, nós vamos ter que esperar... que não aconteça nada de extraordinário, né? Por exemplo, uma coisa já aconteceu, por exemplo, nos dois próximos jogos, o Luiz Fabiano, que poderia ajudar, não vai poder jogar, né? Foi punido pela Conmebol, tá fora dos jogos. Agora, quando o Pato chegar aqui, a gente vai saber o que aconteceu com o Pato. Pelo que o Muricy gritou ontem no final do jogo, olha, não sei se essa história do Pato, o Pato parece que machucou feio. Foi só uma fisgada na coxa, não foi? Mas o Muricy tava muito puto. E né? A recuperação do Pato, todo mundo sabe, Motinha, que é praticamente um negócio muito complexo, velho. É muito difícil ele voltar a caminhar da forma que ele caminhava antes. Ah, para, mano! É verdade. O muitas cara vezes, Domênico, muitas vezes, Domênico, o Pato, quando ele se machuca, ele tem que ser sacrificado. É, o veterinário fala isso. É Pato, o Pato cavalo, jogador, não, verdade. Tonto. Não, mas é igual, é da espécie. É da espécie, velho. Então... E agora vamos aguardar aí. E esse ano tá acabando, né? Pro Mito, que até onde ele falou lá que tá muito difícil pra ele. Mas eu não vi aquela notícia. Então, cara. Ontem, sem brincadeira, Moto, saiu, tava acompanhando o jogo até aqui pela Rádio Globo. Um abraço pra todo mundo lá da Rádio Globo. Pô, Márcio Ramos, gente boa pra caramba. Ele teria dado uma entrevista que se o São Paulo chegasse a Taça Libertadores, ele não descarta a possibilidade de dar uma prorrogada na carreira dele. Se de repente o São Paulo chegar a Libertadores. Posso falar, eu. Mais que ninguém, que todo mundo sabe, eu amo o Mito. Pra mim, é um baita cara, né, maior ídolo do São Paulo e ponto. Cada um tem o seu, pra mim ele é. Mas eu falaria pro Rogério, meu, para, porque sabe por quê? Vai ficar aquela mesma ladainha. Apesar que quem tem que saber a hora de parar é ele, né? As condições físicas, como é que tá a cabeça dele, se ele vai aguentar. É pedreira. E aí a cobrança, se o São Paulo for campeão da Sul-Americana, para, levantando a taça vai ficar eterno. É aquela última foto. Ele vai tomar escovada no Libertadores, caro. Não, é, exatamente. De repente acontece uma besteira, acontece uma loucura na Libertadores e vai ficar marcado por isso, porque todo mundo tem memória curta, né, cara? Mas é muito melhor você parar levantando uma taça do que você parar sendo escovado na mídia, em todo lugar. Eu acho que ele para em dezembro, sim. Vai acompanhar São Paulo aí por muito tempo ainda. É. E vamos aguardar aí que a diretoria, né? Ô, diretoria de marketing. Ô, o Rogério tá parando, pelo amor de Deus, hein? Ó, falta 2 meses pra acabar o ano praticamente no futebol. E vocês não estão fazendo nada pra despedida do Rogério. Você não vê uma notícia, você não vê uma camisa, você não vê nada. Então, se ele não for parar. Ô, Benja, você que é o cara do... Ô, Benja, você que é o cara do marketing, fala sério. Não é estranho? Um cara como Rogério Ceni, 24 anos de São Paulo, com a história que ele tem, vai parar no final do ano. Nós estamos em outubro, entrando quase novembro daqui a pouco. Não tem nada. Só se ele não for parar. O que eu fiquei sabendo, Mota, tentaram falar com o Liverpool, só que o Liverpool vai estar no meio da temporada, na fase, uma das fases mais agudas do campeonato inglês. Seria difícil pro Liverpool. Pô, mas tinha que ter falado um ano atrás. Mas a gente não sabe se já tinha falado antes ou não. É o que vazou da notícia. Agora, se ele não parar, meu... Vai ter que esperar um pouco. Então, aí... Então, eu acho... Mas mesmo assim, cara, para, eu não me conformo. Eu não conformo tudo errado que faz com a escola. Porque, meu, é verdade, cara. Os caras colocaram a camisa do Rogério Ceni pra vender agora em agosto. Você não achava a camisa do Rogério. Eu todo ano compro as camisas do Rogério. Todas. Todo ano. Esse ano eu não consegui achar a camisa do Rogério. Eu comecei a achar a camisa do Rogério agora em agosto. Então, cara, é muito estranho isso. Não, não é só isso. Em questão de marketing, o São Paulo tá muito ruim, ó. Você tem um time que você tem Luiz Fabiano, Kaká, Ganso, Pato, Rogério Ceni. Você não vê uma ação de marketing do São Paulo, gente. E o São Paulo tá sem patrocínio master na camisa. É impressionante. Eu falei, pô, com a vinda do Kaká, o São Paulo vai assinar o patrocínio da camisa amanhã. Por quê? Apesar que eu vou te falar. Tá difícil, teve Copa. Quem tem que arrumar? Quem tem que arrumar patrocínio pra camisa, se você for ver bem ao pé da letra, não é a diretoria de marketing. Os clubes têm que ter um departamento comercial. Ué, mas tô falando... Né? O marketing é pra você fazer ativações. O marketing, falando português grosseiro, é pra você gastar dinheiro, não é pra você arrecadar. Mas então, mas com... De outra forma. Mas com um plantel desse não era pra facilitar as coisas? Você traz um cara criativo pro departamento de marketing, um cara de criação, não é um cara que é vendedor. Mas, Benja, com um plantel desse, com os garotos de propaganda que tem, que é forte, todo mundo assim, fala disso, não serve? Você sabe por que não arruma patrocínio? Os caras falam, o mercado tá difícil mesmo. O Brasil esse ano aí passa um momento complicado, o mercado publicitário tá teve tá a com Copa, pé, tá teve pé, aquela história. Tá com o pé atrás, a Copa não teve nada a ver, não. É que os clubes brasileiros acham que eles são europeus. E quer cobrar o... É a mesma coisa, você tem a tua loja lá, você tem um produto que tá caro, não tá vendendo, não adianta você querer continuar caro, porque ele não vai vender. Ou você se adapta a uma realidade do mercado, ou você não vai vender patrocínio. Tem saquinho de pipoca sendo vendido a 30 reais. O que acontece é o seguinte, quando o Corinthians trouxe o Ronaldo, o negócio deu um boom, principalmente pro Corinthians. E aí todo mundo, sabe, o futebol, esses caras de clube, eles não contratam uma agência, eles não fazem uma consultoria, nada. Eles pegam o valor que vem na cabeça ou quanto ganha o outro. Então, por exemplo, o Flamengo ganha, assina um contrato com a Adidas de 350 milhões por 10 anos, o cara fala, bom, se o Flamengo ganha 35, eu quero ganhar 25. Porra, cara, não é assim. E aí você vai ver a entrega, não entrega nada. E aí você... Enfim, é uma série de coisas. Então, ou os caras... Ó, vou te falar, o futebol brasileiro... Ou começa a cair a ficha de todo mundo, ou você vai ver a quebradeira. Eu espero que caia a ficha mesmo. Vê, o Botafogo já tá aí, ó, um clube abandonado, não tem mais diretoria, não tem receita. Vai ver se não vira com os outros, vai. Todo mundo acha que acontece com ele, não acontece comigo, aqui, ó. Então. Se não mudar a visão da diretoria, do pessoal, aí vai acabar... Todo mundo. Não, mas você nunca teve uma situação dessa de tanto time grande, tá devendo para jogador, de tanto as dívidas hoje, desses times grandes... E no, sem patrocínio máximo. Nas Palmeiras, alturas, Santos, São Paulo sem patrocínio máximo. Nas alturas que aí estão... Hoje eu li uma, lá no painel da Folha, hoje de manhã, que o Cruzeiro é o time que mais... Tá vendendo pay-per-view, né? Só perde pra Corinthians e Flamengo. Sócio, torcedor. E aí ganhou... Não, pay-per-view. Pay-per-view. Aí ganhou mais, acho que 60 milhões e tal. Aí você começa a ver que um ganhou 300. Gente, mas cadê esse dinheiro? Não é possível. Você ouve falar, não, olha, o Corinthians tá com 300 milhões, o outro tá com 290, o outro tá com 150. Cadê esse dinheiro, mas, cara? Benja, o time que ganha 60 milhões, ele deve 100. O que ganha 300, deve quase 1 bilhão. E não tem jeito, cara. Ué. E cada vez os caras enfiam mais o pé na jaca. E aí você tá devendo, você pega e fala assim, o jogador quer 2 milhões de luvas, atrás e divide no salário. Benjamin, toma no salário, tá tudo errado. Benjamin, projeta como exemplo a situação do Corinthians saindo das finais dos torneios, pro ano que vem. Com a dívida que tem pra... Se não for pra Libertadores, a gente tá ferrado. Só dívida de estádio. Caiu a linha do cara aí, São Paulo. Você projeta isso, você vai vendo o tamanho do bolo que vai ser, cara. Você tá louco. Eu não sei. Acho que muitos corintianos vão aí acompanhar o time até o final do Brasileirão, porque o estádio é novidade, muita gente quer conhecer, tal coisa. Mas essa derrota aí na cabeça do jeito que foi... E olha a situação. Tem um estádio novo... E tem que forçar uma situação de jogar fora desse estádio novo para poder botar a mão num dinheirinho. E o estádio novo tem manutenção, custo. E vou falar uma coisa para você. Eu acho assim, cara, você perder um jogo, uma eliminação, pode acontecer com qualquer time. Mas essa do Corinthians de ontem, Ela entra num hall daquelas do Tolima. É verdade. Não pode. É uma derrota tipo aquela do Milan pro Liverpool. Ganharam o primeiro tempo de 3-0, perderam de 4-3. Como o Palmeiras perdeu aqui de 4-3 também. Não pode tomar uma virada desse tamanho, pô. É verdade. Existe isso. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97, em nome de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Em nome também aqui de Banditec, a Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Deixa eu ver aqui o recado agora. Deixa eu ver aqui o recado agora do Benjamin, né? Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão? É só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Estádio 97. O Flamengo Estádio 97 informa. No Mineirão, Atlético Mineiro 1-2 3-4 Corinthians 1. Caiu no Mineirão, também tá morto. Imagina se fosse no Horto, tinha tomado 8. Oh, Mani Benja, o galo lá na minha cidade hoje cantou mais cedo, às 4. Isso aí, mano, parabéns. Por que não põe jogador pra jogar? Aí, Felipe. Se chegou. Ô, Felipe, é o que eu tenho que aguentar por tua causa. Porque se Felipe também é ruim, o Cássio tá certo. Tem que falar, tem cara que não pode jogar no Corinthians. Guilherme Andrade, é o que eu tenho que aguentar por tua causa aí, ó. Eu falo. Mário Bobi, Mano Menezes, aí, mano. Você lembra quando eu falava pra você que o Grêmio só passou pelaquela situação da Batalha dos Aflitos por causa do Mano Menezes? Sim. O Mano Menezes sempre foi retranqueiro. Sempre foi retranqueiro. Pô, mas esse retranqueiro tomou 4 coco, hein? Tá derrando errado a coisa. Retranqueiro, retranqueiro toma de 4, velho. Dessa vez aí ele conseguiu fazer pior. Estilo do Mano Menezes, mesmo estilo do Filipão. Mesmo estilo do Tite. Mas o Filipão pegou o Grêmio, olha o que ele fez, Benjamin. Foi lá de 1-0 em 0-0, 1-0 em 0-0, 1-0. Mas mudou, né? Fechado. Mudou, vocês apanhando o Palmeiras. Daí? Mas estamos lá em cima. Mas fazia tempo que eles não estão. Se você pegar a campanha do Grêmio e pegar a campanha do Corinthians, não é muito diferente, não. Esse padrão de treinador gaúcho, gente. Desculpa aí. Era do São Paulo. O único, pra mim, o único treinador, o único não, mas aqui me lembro de cabeça, que pra mim sempre fez jogar bonito e vencedor, foi o Luxemburgo. Sim, Vanderlei. O resto, velho, é esse time aí, cara. 1-0, 0-0, 1-0. É jogo por resultado. Outro cara que joga bonito, mas é um time aberto, é o Cuca. Ele foi campeão da Libertadores, apanhando todas fora de casa, revertendo. Mas ele é um treinador que é como o Mano sempre fala aqui, o Cuca é o hard. Mas ele faz time jogar. Mas ele é o hard. Verdade, é o que? O Cuca ganha a Libertadores com a calça na mão, velho. Mas ganhou. O time dele joga bonito, mano. Verdade. E aí o Paulo Torre ganhou também aí. Troca Mundial. Troca Fumigante. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Put your hands on the air. This is the story of my baker. The meanest cat from old Chicago town. É demais. Esqueceu, né? Não, não esqueci, não. Olha essa batida do... Sensacional. Isso é Bonnie M. Bonnie M. Baixar aqui, os caras depois ficam perguntando pra nós. Ó, aumenta isso aí, Domingo. Eu não marco as músicas, eu fico tocando aqui, mas não marco, pô. Entendeu? Né, Bá? Isso é bom. Vou falar com essa trilha da festa do Energia na Vera no Hopi Hari. Boa. Que vem aí. Festa do Energia na Vera no Hopi Hari será dia 8 de novembro, hein? Oh. É pra dizer pra vocês uma coisa, será um festival de diversões, hein? todos os DJs do Energia na Véia distribuídos em duas pistas dentro do parque, hein? Temos lá jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muitas outras coisas. Agora você imagina você, o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia, hein? Ó, o clima, ó, sente o clima, ó. Essa é pra chegar no Hopi Hari assim, ó. Como é que é isso? Ó, fazendo a dancinha do Mano Menezes. Tô olhando por cima. Assim. Dançando o passo do Romano? Pra chegar já escolhendo o carrinho do bate-bate. Legal, né? Carrinho do bate-bate. Mas, Domênico, eu vou poder ir dessa vez? Você já te falei o que vai acontecer. Se fosse hoje... Reza pra tá bem. Reza pra tá bem até lá. Se fosse hoje... Olha, o Festa Véia é dia 8. Então, quando chegar no dia 7, 6, 7. 6, entre quinta e sexta. Aí o Verdão tiver lá já legal... Eu pago pra você. Tá certo. Vou te dar um par de ingressos. Mas eu pensei que você ia estar mais feliz hoje que o Corinthians. Se fosse hoje, eu daria um ingresso pra você. Eu daria um par de ingressos. Daria quatro ingressos pra você. Boa pros filhos, né? Quatro. Mas se fosse hoje, mas não é. Vendas online pra festa do Hopi Hari. ingressorapido.com.br e também casadoingresso.com.br. Detalhe muito legal, que você comprando esse ingresso, ele vale pro sábado inteiro. Você chega lá, sabe mesmo, começa a brincar, fica brincando lá, tá certo? E aí você depois curte a festa do Energia na Véia, que começa à noite lá e vai até o final da madrugada, hein? Legal, gostou, curtiu? E se você de repente for de carro, tem um imenso estacionamento pra você guardar o seu automóvel. É grande, hein? Agora, fala assim, ah, mas eu prefiro, sei lá, eu quero tomar um negocinho a mais lá. E eu não vou dirigir, né? Porque não pode. Beber e dirigir não combina. Então você tem que ligar agora pra Teleze Music, tá bom? Você vai ter aí o transfer com o pessoal da Teleze Music, que manja muito nesse negócio aí. Teremos saídas daqui de São Paulo durante o dia inteiro, durante o sábado inteiro. Ó, liga lá e você vai ficar sabendo mais detalhes do transfer. É 3083-2134. 3083-2134, tá bom? Festa do Energia na Véia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso de primeiro lote com preços mais em conta, hein? Eu só quero dizer pra você como é bom o Leverkusen. Mandou o Ronaldinho Gaúcho embora, fez uma limpeza no Galo, que tá dando. João Arantes do Nascimento também vai embora. E o Galo vai ser campeão da Copa do Brasil. Tadinho do João, né? É verdade. Ó, viu, vou ver algumas mensagens que estão chegando aqui pelo aplicativo. Ixi, deve estar bombando. Nossa, mas chegou tanta mensagem. Você não... Lê um pouco. Tem mais de 200. Lê um pouco. Mais de 200. Nós boas, hein, Domênico? Não. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Ó, tá o Richard Turek. É o que é o nome? Turek. Richard Turek. Turek. Ô, Dodô. É você. Pergunte grava, né, para Turek? O Mano. Pergunta aí para esse trouxa. O que ele achou da frase do blog do Juca Kifuri chamando o Corinthians de galinha? Ele pegou o trecho aqui e colocou assim, entre aspas. Que o Juca colocou assim, ó. O galo. Eu não li, hein? Não sei se ele. Vocês que leram aí me cobrem, hein? O galo, em resumo, foi o galo como sempre. E o Corinthians foi galinha como nunca. Ué, aí você tem que analisar o contexto. Ele galinha significa covarde, velho. Ele fez uma alusão a situação apelidos, normal. Não acho que tenha sido uma alusão ao apelido, não. É por isso que é complicado. Por isso que é complicado, às vezes, as pessoas aí se pautarem em cima de manchetes, velho. Não é alusão ao apelido. Galinha, né? Galinha significa aí no linguajar popular que o cara é covarde. Ou seja, se for esse o contexto, eu também não li, eu não posso afirmar se que é isso ou não. Mas se for esse o contexto utilizado por ele, significa que o Corinthians aí foi covarde como nunca. É, mas deve ter sido errado. Mesmo, lógico. Agora, peraí, não, volta. Quando começo? É, isso aí não pode... Esse começo... Olha esse baixo, Bernard Edwards. Ah, esse cara era um gênio. E o Nile Rodgers era gênio? Era, não era. Ele? Não, mas é. Não, mas é, o Bernard Edwards é falecido, mas... Olha isso baixo, ó. E a bateria do Dr. Thompson? Por isso que eu falo, baixista tem que ser negrão, velho. Olha lá, tem jeito. Ó. Agora. É uma baita música, não? Pô, chique pra mim? Chique. Pra ninguém. Acho que é bom. Vai melhor do chique. Eu consegui, hein? Invadi o palco no show dele e tirei foto do Nile Rodgers. Lembra que eu te mostrei? Essa aqui é... Ah, pesaria chique, Vitório! Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Oh. I want your love. Chique. Olha o baixo. Mas sabe qual é o que eu mais gosto? Ah. Lost in Music. Esse é Sister Sledge. Mas que é produzido pelo Nile Rodgers. Eles. Mas e Sledge. Eles tocam também. O Chico também toca. I want the love. Bonita essa música, hein? Sim. Olha só. Só avisar a todos que a musiquinha do Tim Maia Não Quero Dinheiro, já, paródia, já vai tocar de novo, hein? Vamos tocar de novo aqui. Ó. E já está no SoundCloud da rádio. Já estou reproduzindo no meu Twitter, o Vilela fazendo um trabalho muito bom. Pra quem não ouviu, daqui a pouco aqui no ar de novo e no SoundCloud da Rádio Energia 97. Ó. Agora, olha o vocal. Agora. Chic é uma das 10 maiores bandas de todos os tempos. 10. Dividido por segmentos. Não, todos os segmentos. Eu colocaria o Chico. 10, entre os 10 maiores. Chico, pra mim, é a maior banda black da história. Calma, tem Earth, Wind & Fire, não. Também é muito legal. Pra mim, não. Pra mim, não. Chique ou Earth, Wind & Fire, pra mim, Chique disparado. Aí é pau é feio. Não, pra mim é Chique. Ixi, aí é eu, pra mim, o Chique é o Pelé. Eu gosto dos dois. É bom. O Earth, Wind & Fire, no caso, seria... E essa Xuxa. O calcinha preta vem onde? Dessas bandas aí que vocês estão falando. Fala bobagem, cara. Não fala, tem aviões do forró, não tem, não? Que forró o quê? Vai tocar. O baixo do Bernadette Edwards é inconfundível e a guitarra do Nile Rodgers é marcante. Tô me vendo no canto, segurando aquele copinho de caipirinha, geladinho. No canto derrubado. Só olhando. No canto do sanatório. Olhando pra parede branca. Não faz mal, tocando a música, tá tudo, né? Certo. Verdade. Ouvindo o Estádio 97, dando muita risada com esse toque de galo aí que vocês colocaram. Chupa, mano. E vê se o Dom sabe onde é meu bairro aí, ó. São João Clímaco. Pô, é lógico, eu perdo a Anchieta ali. Aí, amigões, boa noite. O jogador que o RG queria lembrar do Santos, o Caju. É. Lateral esquerdo da base, Wellington Xavier Alves, Leão de Limeira, interior é nós. E valeu. Vai, Corinthians. Vai, pra... Corinthians. Já foi. Não vai mais. Não tem mais jeito. Eduardo Ferro, o acontecido ontem foi um bem para o futebol. A filosofia gaúcha de retranca e canelada só afasta o público e empobrece o espetáculo. Ó. Boa noite, amigões. Fala da Naba. Sem gaguejar. O time da galinhada tá aparecendo a Avenida Paulista. Aí não. Começa no Paraíso e termina na Consolação. Sempre assim. Vai, tricolor, bicampeão da Sul-Americana e hepta brasileiro. Eu acredito. Aí não. Tem que acreditar, ué. Vai que dá. É. Carlos Alberto, Dodô, peça que o Galinha do Mano sente e pedala. Porra, Galinha. Vou sentar eu ou a tua irmã? Não! Vai sentar todo mundo, vamos andar. Gente boa, irmã dele. Ó, que já tá com a amarela, hein? Gente fina. Dodô, ó, o mano chamando pra reunião. Ó, o mano chamando os caras pra reunião. Dodô, toca aí o Get Bent, Early in the Morning. Get a galinhada chorar. Começa com o galo, né? Galo. Mas o Get Bent já é no Black, né? Lá no Brasil. Depois nós vamos tocar isso aí também. Eu queria ouvir Hot Stuff da Dana Summer. Aí foi bem, hein? Também queria ouvir Human Perfil do Sylvester. Que é boa também. Boa também. Dana Summer. Deixa eu ver se eu troco então. Vamos lá. Também gostaria de ouvir muito To Be Real. Ah, esse aqui é legal também, ó. To Be Real. O que é que é? Bom, né? Pra mim, a melhor banda de disco chama-se Cool and the Gang. É Cool and the Gang, Vieira? Cool and the Gang. E Supremes, o nome. Também é bom. Meu primo tá bom pra cacete, meu primo. E aquele Commodores. Bom. Aquele carro, Commodore? Commodores é disco. Leandro David Pereira. Mas é blackzinho, pô. Estou dizendo que o Tite é funk verdadeiro, né? Estão dizendo que o Tite vai voltar, apesar das conquistas, acho que ele é idêntico ao Mano Menezes, mas tinha jogadores melhores. O que vocês acham? Eu acho que o elenco gostava do Tite, e esse elenco não gosta do Mano Menezes. Mas o que ele falou tem razão, né, mano? O elenco era bem melhor, né, mano? E pegar esse elenco e der na mão do Tite também não vai acontecer porra nenhuma. Eu também acho que não. Há quanto tempo eu falo isso? É. Eu já falei isso aqui uma vez. Se botar esse elenco na mão do Tite... Fala uma vez por hora, isso faz mesmo. Então o cara não tem tanta culpa. O cara... Gabriel diz aqui, não tem pra ninguém, RG que é o GPS Man. Falou que você é o GPS Man. Os ouvintes sabem, né? A verdade. O Marcelo Edu colocou aqui, hoje está sendo um dia difícil. Estou me sentindo um palmeirense. Que isso? Ei, como assim? Tá te zoando, Domênico. É, mas hoje, né? Mas nós agora estamos sentindo, sei lá, um Bayern. Então, tá perto de vocês, trouxa. Boa, Domênico. Ah, falou, viu? Trouxa não. É, trouxa. Ah, juiz. Juiz o cacete. Que juiz. Tem juiz aqui, não. Que juiz. Tem churumelas. Quem que é aqui? Edigelene. Meu Deus. Edigelene. Nossa senhora. Não é verdade. Ô, RG, quando você acorda de manhã, você passa Edigelene no pão? Sensacional. Vou até Edigeladeira. Sensacional. Entendi. Sensacional. Entendi. E diz aqui o seguinte: Corinthians sempre perde, só dá a ilusão de um bom time. Mas o oráculo de Ururu falou que era o melhor do Brasil. Eu vim em 2012, cara. Libertadores invicto em Mundial. Da América. Agora sim. Born to be a wife? Não, idiota. Ah, mas é a mesma batida, pô. É, igualzinho. Não é, Dodô? Olha, Benjamin. Fala pro cara, não sabe, não fala, né? Benjamin se soltando. Você acha que lá na terra, na Serra Gaúcha, tocava isso? Ficava tocando aquela música de bombacha lá, com o sax. Não me perguntes onde fico, alegria. Sanfoninha lá. Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira. Dança essa música aí, Benji. Dança essa música. É muito louco, velho. Não, Benji, é assim, ó. Aquela aceleradinha, vai. E a corridinha aí, parada? O Benjamin gosta de dar aquela corridinha do Flash 10. Mas essa também dá. Do Flash 10 não. Mas essa dá pra fazer corridinha parada. A dança é do filme. Como é que é corridinha parada? É do Flash 10. Essa corridinha parada? É que eu faço corridinha parada, velho. Mas essa não dá pra fazer. Não, lógico. Cara, eu tinha um clipe dessa música, o Silvestre é uma mulher. Ele tá com leque. Uma mulher. Nossa, uma menina. É igual o cara do... É verdade. Do Dead or Alive. É pior, igualzinho. Igual ou pior. É baitou, né? Banana Pipo. O Jimmy Somerville regravou essa música. Ele tinha o mesmo tom de voz. Mesmo tom. E só ele, acho que tem capacidade de regravar. O Silvestre, ele era sumido, viu? Sabe que ele podia cantar essa música? Era sumido. Ele era assumido já. Ele sentava mesmo. Eu perto dele sou. O Silvestre morreu de AIDS há muito Conan. Tempo. Não. O Silvestre morreu de AIDS. Como é que é o funkeiro lá? O Silvestre morreu de AIDS há muito tempo. O Catra. Eu sou o Catra, mano. Quem é o Silvestre? Deixa eu ver aí. O Silvestre morreu de AIDS. Já faz muito tempo. Eu acho que é um dos primeiros. 7 ou 8 anos. Não, mais, bem mais. Não, acho que é mais, acho que dos famosos, assim, que todo mundo sabia, que acho que foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros, tá certo. Só que não pode faltar é Santos Esmeralda. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Silvestre, ele está longe, né? Na Rio, sim. Silvestre. Agora, olha o gritinho lá, moto. O Vieira se soltou, hein? O Vieira, olha. Começou na década de 80, essa praga aí, então ele deve ter... Sim. Que é o disco? Silvester James. Nascimento 6 de setembro de 47, faleceu em 16 de dezembro de 88. Ele morreu um tempão, mas só na década de 80, é isso. É verdade. Ele foi um dos primeiros. Santa Esmeralda era bem louco também. Também. Daqui a pouco Santa Esmeralda tocou, sabe aonde, Benjamin? No filme Kill Bill. Kill Bill. Tocou, é verdade. Esse aqui, cara. Acho que é o segundo. Sou eu. Depois de você, sou eu. Porque aqui ninguém conhece porra, não. O primeiro. Dodô é monstro. Eu vi que você confundiu o Silvestre com o Mais um. Mais um aqui. Pronto. Tava gaúcho da fronteira até ontem. Fica na sua aí, ó. Na civilização aqui, ó. Só lembrando, civilização. O homem do CTG agora. Ele usa bombacha até ontem. Vamos pra mais uma ligação. Ligação agora dos ouvintes 3284-7097 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá, mais ouvintes. Galo maravilhoso! Segundo Luan Aranzo Nascimento! Agora o mano deu uma acusada de golpe em Portugal. Tá. Olha o mano que ele tá hoje, tá balado, tá? Trabalhando, sim. Você tá? Quer dizer, quarto gol, não? Quarto toque. Alô? Você não trabalha aqui? Alô? Alô? Quem fala? Fala, Domênico! Quem é? Ih, lá vem a reclama. É o Fares Jales. Aí. Nossa. Fares Jales? Não é nome isso, não é nome. Fares Jales? Isso, já liguei a segunda vez que eu tô conseguindo falar. Baixa o volume, Fares. Baixa o volume. Fares Jales, quantos anos, Fares? 44. 4.4. Caramba. Hoje, RG. 4.4, hoje. Quatro discos tocando. Jogo do peixe. Dependendo da profissão dele, ele pode ter. O quê? O quê? Pode ter o quê? Esse cachorro. Que tem o cachorro? E o cara ensina, a destra, ele farejar isso tudo que é farejar. É sensacional. Você entendeu? Agora, o Domênico, você sabe também que hoje tá um calor desgraçado, né? Hoje tá o quê? 35 graus? 36, viu? 36. É, deu 36. Só que nos Estados Unidos não é Celsius, é Farejales. Entendeu? Farejales. Boa. Gostei. Ô, Fares, qualquer e também tem uma, Domênico, sabe o quê? Quando a mulher vai casar e é muito pistoleiro, o padre fala assim, se alguém sabe alguma coisa, que Farejales ou participar do seu. Também é verdade. E Geles, que é plural de gel, né? Farejales? Geles. Geles. Sensacional, hein, Geles. Vocês estão salvando a hora. Nós aqui estamos... O mano que gosta de falar Géis. Géis. Os dois. É o plural de gel ou jegue. Os dois estão certo. Fares, qual que é o bairro? O bairro é Bela Vista, Jardim Bela Vista. Mas não é capital, não. É não é Bela Vista que vocês estão imaginando. Não gagueja que você mostra insegurança. Não gagueja. É Grande São Paulo. O Jardim Bela Vista é Santo André. Não, Guarulhos. Sim, rapaz do céu, que passou longe. Mas se você for pra Santo André. Aí você faz o cotovelo. Não, não faz o cotovelo. É só cotovelo. Vai pra Santo André e vê se não tem Jardim Bela Vista. Pô, mas o dele não tem nada a ver. Fares, por favor, abaixa o volume do rádio, Fares, por favor. Não é o rádio. O rádio você deixa na mesma altura. O volume. Já baixei, já. Tá baixado. Isso. Bom, e o time? Meu time é o Palmeiras, Domenico. Ai, é nóis. Rechiu o cacete, que chique. Jornalismo. Vai renovar com o Valdívia. Ô, Fares. Oi, Domenico. Demos uma descansadinha aí no durante a semana, né? Porque jogamos apenas no sábado e vamos jogar contra o Santos domingo, hein? Agora, o que você acha? Sentiu firmeza? Você acha que tá difícil? Domênico, é o seguinte, o Palmeiras teria que ganhar 3 partidas em seguida. Graças a Deus ganhou, acho que agora vai dar uma melhorada, o time vai entrar mais tranquilo, não sei não, acho que a gente vai faturar a 4ª em seguida. Mas você acha que ganha do Santos? Eu acho que ganha, sim. Vamos torcer pra ganhar. Vai ser aonde o jogo, Dudu? Pacaembu. É o mando do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras tem os dois próximos clássicos, que quase na sequência, né? Tem Palmeiras e Santos agora, depois Cruzeiro e Palmeiras lá. Cruzeiro e Palmeiras lá. Em Minas. Palmeiras e Corinthians aqui no Pacaembu de novo. No Pacaembu. É. São os dois. E depois pega o São Paulo lá depois, no Morumbi. Né? Porque se o Palmeiras conseguir fazer, eu acho, com uns 7 pontos. Contra quem? Não, vamos Santos, vamos ver, Cruzeiro vamos e Corinthians? Ver. Eu acho que ganhar um, empatar dois, vai, 5 pontos. Ganhar um, empata dois. É um belo retrospecto em cima desses 3 jogos, né, Dudu? Olha, vou dizer uma coisa pra você: se o Palmeiras conseguir ganhar um, empata dois, tá bom. Aí é melhor, 5 pontos. Se fizer 4 ou 5 pontos, já fica bom. Fica bom. Tá bom. Porque sabe o que acontece, Dudu? Cruzeiro, o Corinthians se reabilitar aí dessa pancada aí. E o Santos vão tirar ponto de muito time que tá disputando pra cair lá, Dudu. Vai. Agora, eu acho que pode ter a chance de ganhar. Eu vou dizer uma coisa. Tem que ganhar do Santos. Tem que ganhar pra poder dar uma respirada legal. E sabe o que tá acontecendo? Falando sério, eu tava ouvindo hoje os programas de Belo Horizonte. E a galera lá tá com medo que o Cruzeiro tá com 3 derrotas seguidas. Tá e ele joga contra o Vitória agora. Exatamente. Fora, porque o Cruzeiro tá caindo. E depois já pega o Palmeiras. E eles estavam até comemorando que o Goulart parece que volta contra o Palmeiras, mas o Júlio Batista também volta. Eles estavam comemorando isso aí. E então, volta mais gente que tava convocada, não volta? O jogo pra eles. Não, mas esses dois estavam lesionados e voltam. Ah, tá. Tipo assim, esse jogo contra o Palmeiras pros caras ganhou caráter. Principalmente se não conseguir resultado contra o Vitória. Vão apertar a coisa pra eles lá. Vai complicar. O Palmeiras pode se aproveitar do nervosismo. Eu vou ser sincero, analisando assim, ô Fares, eu acredito que o Corinthians, depois dessa piaba que tomou hoje, mano. Aliás, hoje não, ontem. Apesar que pega a babinha depois, né? Não, também. Deu uma desanimada aí. É sério. O Corinthians pega a baba do Inter. Cara, o Corinthians tinha aberto mão do Campeonato Brasileiro. Então, antes dessa rodada de ontem da Copa do Brasil. Mas vocês pegam a baba do Inter, que é filho de vocês, né? Mas o Inter vem querendo ganhar aí pra poder chegar junto do Cruzeiro. Falta 6 pontos pra eles, não é isso? É. Então, dado o Inter ganhar em casa, não é difícil ganhar do Corinthians em casa. Ou seja, e o Cruzeiro tropeça com o Vitória. Que me abalado. Aí o Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Ganha uma dimensão. O Mineirão vai estar, acredito eu, lotado, apesar da torcida da... A maior torcida de BH, o Galo e a Maria, não tá com nada. E outro detalhe, mas é por aí. Outro detalhe. Vamos supor que, tudo bem, independente do que aconteça com o Palmeiras e Santos, o Palmeiras, o Vitória ganha, ou se o Vitória ganha, vamos supor, né? Eu acho que Vitória não ganha do Cruzeiro, hein? Mas vamos supor que ganhe. O Vitória também chega perto do Palmeiras, também vem vindo pra cá. É, tá todo mundo então, com a calça na mão, né? E vira um negócio meio, né? Vira o famoso forfé. Forfé. E o que ele acha? E aí, ô Fales, o que você acha aí, velho? Que três próximos jogos, ó. Santos em casa, Cruzeiro fora e Corinthians em casa. Faz quantos pontos aí desses jogos? Ah, no mínimo quatro pontos tá bom, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. É obrigação. Tem que fazer quatro. Eu fiz uma aposta com meu sobrinho, Domênico, que o Palmeiras e o Corinthians vão terminar no mesmo lugar, sul-americano dois. Os dois sul-americanos? Domênico. É, pode ser que fique. Pode ser. Hoje ficaria, não? Eu não sei qual que é a sua. O Palmeiras, ele tá em 12º do Campeonato Brasileiro. Que é já pega a sul-americana, né, mano? Pega, é o último que pega. A sul-americana são 12. É uma bagunça, gente. É 12? É, acho que são o Verdão aí, ó, tá vendo? Porque os quatro primeiros eles vão pra Libertadores. Mas tudo bem, Alvira, o problema não é esse. Como eu te ajudei? Eu falei que ia te ajudar. Não, sim, mas o problema não é esse. O problema é se o Palmeiras perde um jogo aí, porque são confrontos difíceis, não é fácil não. Ah, agora é Santos, Cruzeiro e Corinthians, é uma sequência bem difícil. Mas falaram a mesma coisa do Grêmio, vocês ganharam. Tudo bem, mas já tava na sequência difícil. Mas vocês podem muito bem ganhar. Vocês podem muito bem ganhar do Santos. Pode, mas também pode perder. Claro, clássico. Claro. É que o Grêmio não tem camisa, é mais fácil. Fica na sua aí, ô. Bom, fazer o quê, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. E aí, deixa eu te falar um negócio. Você vai ali, de novo, você é chato, parabenizar pelas aparecer, pessoas que eu tenho chance de ganhar a Copa do Brasil. Mas você foi ontem com a calça na mão, hein? Não, mas foi tranquilo. É, 1-0. Ô, Luxa, vou dizer pra você uma coisa. Vocês não passam pelo Atlético Mineiro. Já tô te avisando agora. Mas você acha que ano que vem é bom ir pro Corinthians? O Tite não vai vir. Você acha que a final é Cruzeiro Atlético, Dudu? Não sei, hein? Que final, hein? Não sei, pode ser que o Santos chegue. Tá, mas você acha que o Santos consegue tirar o Cruzeiro, RG? Nós estamos comendo os caras beirar. Deixa a gente quietinho. Não, mas você acha que o Santos tem força pra tirar o Cruzeiro? Esse Cruzeiro aí que perdeu ontem, né? Em dois jogos? Dois jogos. Ah, pode ser, por que não? Dois jogos. O Robinho gasta a bola, é outro jogo, né? É, mata-mata. Pode ser sim. Nós fomos lá contra o Grêmio e ninguém apostou no Santos. Claro que o favorito, se ficar o Santos, é o Cruzeiro. Você viu que... Mas você não pode falar, vou apostar tudo... Ah, o que aconteceu ontem? Se eu vivo aqui... O Corinthians ganhou 2-0 aqui, não tomou gol em casa. É o que o RG falou de manhã, né? A gente decidiu no microfone, né? Eu não posso ser contraditório à tese que eu defendo. É. Então eu não posso chegar aqui no microfone e garantir que o Santos vai ganhar do Palmeiras, porque eu sei a história de Palmeiras e Santos. É difícil. E nem garantir que o Palmeiras vai ganhar do Santos. Deixa eu falar. Não posso assinar embaixo que o Santos... favorito é sempre assim. Cruzeiro vai entrar como favorito... O time grande você sempre tem aquele que tá no melhor. Agora, você vai assinar embaixo? Não dá. Deixa eu falar um negócio. O futebol tá provando isso todo dia. Deixa eu falar um negócio pra você. Que saiu o Conselho Arbitral. Saiu o quê? Conselho Arbitral. O que é isso aí? É o sorteio do irmão de campo do Flamengo e Atlético Mineiro, né? Primeiro jogo vai onde ser. Vai ser? Primeiro jogo vai ser no Maracanã. Você vai dançar então. O segundo jogo vai ser no Maracanã também. Por quê? Como assim, velho? Aí o presidente do Atlético Mineiro reclamou, perdeu 3 pontos. Ah, é? É porque os dois vão jogar, vão ser no Maracanã. Ah, é? Eu escutei a 98, abaixo pros caras lá. Tô ouvindo lá. Todo jogo, tudo Maracanã, Fagê. Entendi. Por favor, o juiz é meu também. É? Contra o Atlético, contra o Atlético. Oi, menina, se você fosse o presidente, você renovaria com o Valdívia? Ah, Domênico, o Valdívia é aquele cara, é o bêbado de casa, né? Como é que é o bêbado de casa? É ruim sem ele, ruim com ele, pior sem ele, né, Domênico? E aí, aceita porque é da família, né? Mas e aí? Eu não faria assim, meu Domênico, porque o Valdívia, futebol brasileiro de meia armador assim tá difícil. Não tem, né? Vamos ficar com ele, vamos tentar ficar com ele. Quem sabe ele, ano que vem, ele coloca na cabeça que ele é jogador profissional, tem que jogar. Aí vamos ver se dá uma melhorada. Se ele jogar o que tá jogando, vale a pena investir. Mas aí precisa saber, porque aí você investe. Tem que ver até quanto dura, né? Aí o cara já não quer mais. Saber. Tem que ver quanto tempo vai durar essa boa vontade dele. Fala. Domênico, eu tô contente com a molecada. Não, é verdade. O Palmeiras achou dois laterais bons. Não vou dizer que são sensacionais, porque são novos aí, não. Pode ser que sejam. Mas João Pedro é bom, o Vitor Luiz é bom, né? Tomara que o Palmeiras monte um timinho bom aí, né? Com essa molecada, essa mescla, né? Mas Domênico, O moleque lá que fazia bastante gol na base do Palmeiras, aí que ficou até no banco de reserva um jogo aí, e não colocaram ele. Me disseram que o São Paulo tá querendo contratar ele, né? Que até ofereceram uma casa em Alphaville para ele, tá sabendo alguma coisa? É, não, eu tô sabendo que o São Paulo tentou até, sei lá, contratar o menino, mas o Palmeiras já tinha renovado com ele. A informação que eu tenho é que renovou, agora não é. Deu moleza, a gente vai pra cima mesmo, irmão. Porque o São Paulo tudo quer Palmeiras. Você quer virar Palmeiras, São Paulo? Não, isso. Não quer virar Palmeiras. A gente bate na cara mesmo. A gente pega o jogador. Quer virar Palmeiras. Tem competência pra segurar, a gente vai lá e pega. Não, muito perguntado. A gente dá doce pra criança e leva. Não, muito perguntado. Nós criamos vários jogadores, vocês pega e arrebata. Não tem competência, a gente vai lá e pega mesmo. Lá não joga. Lá não tem competência, a gente vai lá e pega mesmo. Só joga na camisa, viu, Farid? Só na nossa camisa que joga. Você viu o Kardec no Zete também, não jogou nada, Zete. Foi mais gol também. É, não faz. O Zé não jogou nada no São Paulo. Então tá bom. Puta, lembrou do Zé de 500 anos atrás. Ué, não lembra mais ninguém. Fez história. Mas fez antes do Palmeiras. Ô, Fares. Você quer mandar abraço pra alguém? Diga lá, meu velho. Eu quero fazer. Posso fazer um mexer, Duane? Ah, mano, pode, lógico que deve. Deve fazer. HDI aqui bate pronto. Certo. Aí ganhou a bolsa térmica da HDI, hein? Já tem. Eu queria mandar um abraço pra vocês aí, agradecer vocês aí, que vocês são. Vocês são a minha salvação no dia a dia, no trânsito aqui. Obrigado. Boa. Meu, vocês, né? Mano, a gente boa pra caramba. É nóis. Mano, ele tá abalado. Ele tá triste hoje, mas ele é gente boa. Negativo. E eu quero mandar um abraço pros meus amigos, Domênico. Menininho. Domênico. Pro Milton, pra todo mundo lá do Bela Vista, Jardim América. Certo. E eu amo ela pra minha esposa. Tá bom. Qual que é o nome dela? É Lígia. Lígia. Lígia. Isso. Quinta-feira? Ixi, bora jogar o espaguete no molho, velho. Aí sim. Ô Domênico, sexta-feira passada você colocou aquelas músicas antigas lá, nós tava tudo dançando na sala lá, tentando ligar pra você. Bora. Relembramos o passado. Então vamos, ó, amanhã a gente vai fazer de novo, tá bom? Aquelas musiquinhas românticas. Ah, legal. Vai ser legal. Eu vou tentar conversar com vocês amanhã também, tá bom. Junto com a minha esposa. Tá bom, obrigado, Domênico. Valeu, Fares. Fica com Deus, hein? Obrigado. Bom sucesso pra vocês. Obrigado, aí. Obrigado, obrigado, Domênico. Abraço, tudo de bom. Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria, então, olha, vou dizer um recado para você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. A Banditech, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditech fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ATAG, cara! Faça a Banditech, porque com a Banditech você vira o jogo! Acesse banditech.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. DJ, Broca Fumigante, Broca Fumigante, Broca Fumigante. To be real. Vou falar igual pra você. Essa música, ela exala sexo, tá? Você já fez coito com essa música, Benjamin? Não, peraí, eu tô com o Domênico. Ah, pô, não trata o cara como assim. Tomou uma chapiscada, é coito, um negócio legal. Pô. Como se é um cavalo. Mas essa aí já... Dodô, você põe essa música. Não, mas essa aí já é o contrário, Benjamin. Dodô, a mulher tá chegando. Isso, essa é a que tirando. A mina tem que tá chegando. A mina já a tá... A mina, né? Com aquela a camisetinha mina. Branca. Nossa, legal. Eu tô vendo os... Como eu com Sweet Shoe da RG. Nossa, ó, essa música não me traz boas recordações, não. Que foi, mano? Uma vez eu peguei um strip na zona, velho, com essa música aí, Domênico. A mulher era assim, uma lampa, velho. Era aquela zona que a gente ia lá? Nossa senhora. Não pode ser. Nossa, velho. Só faltou ela estar usando o macacão da Graneiro pra fazer um strip. Viu? Ô, mano, não foi o strip do que o Portuga fez, não, né? Você tava muito. Eu tava muito louco e o mano fazia. Como assim, Portuga? Você fez strip? Não, eu não. Não, uma vez, Domenico, a gente tava na zona lá comemorando o aniversário do Portuga, velho. As mulheres chamaram ele no palco, mano. Não. Tinha uma lá no Polidense, aí subiu outra. Eu falei, ih, mano, o bagulho vai ficar louco agora. A menina chamou o Portuga, velho. Ah. Não. Despiram o Portuga. Parecia um bujão de gás pelado. Não, senhor, não era gordo. Não, era assim, não era assim. Eu era assim. Muito bem, você parecia um bujão sem capa. Não, senhor. Parecia um bujão sem capa, velho. Aí chegou lá, o Portuga lá. Mentira, vai dali. Mentira o Cássio. Portuga. Mentira ou não? Parecia um bujão sem capa, era mentira. Parecia um bujão sem capa. É assim. Fez uma dancinha? Aí ele tava lá, tipo, todo pagando de gatão, também, RG. Tô pagando de gatão, porque as meninas tinham tirado a camisa dele e tava tudo rebolando, assim, ó. Mexendo e chacoalhando o zombinho. Aí a mulher tirou o tênis do cara, ela tirou a meia. Isso aí, aí o Portuga, todo assim, ó, todo assim, rebolante com ombrinho, assim, pá. E ela tirando. A mulher foi lá, baixou a carça do Portuga. Ih, rapaz. Aí o Portuga ainda meio assim, já meio que tapando, assim, a fechadura, sabe? A genitália. O Portuga meio assim. A cuecona meio, sabe, esgarçada. Aquelas cuecas de sarong. Ah, velho, quebrado. Domênico, velho, Domênico. Semana feita. Ó, vou até dar tempo pra você quiser trocar de rádio que não quiser continuar ouvindo a história. Segue, mano. Não vou pegar pesado, não. Mas segue o baile, mano. Sabe por quê? É porque às vezes aí o pai tá com o filho, não quer que o filho ouça. Ou então o namorado tá com a namorada e eu não quero constranger ninguém no carro. Ah. Eu vou contar até cinco. Se quiser trocar de rádio, é agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltando à história do meio. Aí sacaram lá aquela samba canção meio forgada que o Portuga tava lá, velho. Nossa. Aí o Portuga já ficou quieto, aí ficou todo tímido, tá ligado? Tava todo dançante, lá já ficou tímido, porque todo mundo começou a rir. E nada, Domenico Gato, nada, o minduinzinho assim, ó. Não! O Portuga foi correr, uma hora ele foi correr, Portuga. Mas ele tomou um capote, dele. Não, ele tomou um capote, caiu de costa na pista dele. Porque ali, ó, no palco, no palco, Domenico. Você saía, tipo, do lateralmente dali pela pista e a piscina ia lá no fundo. Ele foi correr ali, mãe, tava cheio de champanhe, porque as mulheres jogaram champanhe nele. Não. Mas tomou um rola, velho, meio da balada. Eu vou falar o seguinte, eu não gosto de contar essas intimidades que aconteceu há muito tempo atrás. Isso aí que ele tá contando, gente, faz uns 2, 13 anos, você entendeu? Hoje eu faço capaz de... aconteceu. Aconteceu. Mas também teve uma vez que eu fui numa zona com um certo amigo meu, que tá aqui bonitão. Ih, rapaz. A menina desceu, agora olhou pra mim e falou assim pra mim... E teu amigo, não assim, alô? Ele tá na ignição e não vai? Alô, ele sabe disso. Aonde? Cara do mano, entregou, mano. Atrás do cemitério. Que a mina desceu que subiu com você, falou teu amigo. Eu falei, não sei, fala com ele aí, mano. Gasolina batizada, tio. Você sabe da história. Gasolina batizada. Gasolina batizada, o carro não anda. O mano não conseguiu, dar na chave, malandro. Deixa ele. Aí é duro, hein? Aí é duro. No palco eu não consegui mesmo. No palco, nem no outro lá. Ah, falou. Vou te falar. A porta essa, fechar. Essa é a melhor música de todas da disco. E agora aquela versão que tem uns 20 minutos. Baby, you understand? Essa já é pra chegar atropelando, velho. Essa é boa, né? Não, essa tem que chegar atropelando. Deixar a guria sem fôlego. Essa? Aí ela fala, tá louco. Nossa. Ó a paradinha. Ó. Eu ajoelho na frente da igrejinha. Estádio 97, na Energia 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BV Financeira, hein? Tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Tem mensagem chegando aqui, tem um monte de mensagem. Uma paradinha, tá? Pedido. Paradinha. Vai. Isso é bom, né? Bom, né? Deixa eu ver aqui mensagens. Fala, Dodô, fica uma dica pra amanhã. Vocês poderiam tocar só trilhas sonoras de filmes da década de 80. Ricardo Donini, vamos fazer isso semana que vem, tá bom, Donini? Aí é difícil achar também. Ah, né? Tem um monte. Lembrando que o Edson Cordeiro gravou um CD de disco bom pra cacete também, viu? Pedro Pelicano. É bom. Edson Cordeiro. Cara, é, esse cara canta muito. Muito canta muito. Gravou? Não cara, sabia, cara, né? É muito bom, tempo que eu não ouço. Hoje ele mora na Alemanha de vez. É mesmo? É. Ele mete, é cidadão alemão. Ele mete um estilo opereta. Ele casou com um alemão lá. Sabe onde eu conheci esse cara? Ah. Não. Quando eu trabalhava no centro 25... da... Não, na 25 não. Trabalhava no centro da cidade. E ele cantava na ali Marconi, na perto da bolsa, né? Ó. Não é perto da bolsa que ele cantava? Não, mas não, ele andava pelo centro inteiro. Eu conheci ele pela Rua 25 de março. 7 de abril, essa é genial, velho. Barão. Boa Vista. Conheci ele na 25 de março, cantando. Boa Vista, 15 de novembro. Agora sim, viu? E agora? Agora sim. Ah, também, depois de 10 músicas. 4 horas depois, tá quase acabando o programa. Esse som é sensacional. Boa, Domênico. Veja bem, por favor, fale de Sony em cima de Patrick Hernandes. Patrick Hernandes. Olha só, amigo. A Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão. É o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Ele vem com tecnologia Dual Chip pra você separar trabalho e diversão. TV digital pra você assistir seus programas favoritos. E também pra não perder nenhum jogo do seu time onde quer que você esteja. Além do mais, ele tem um alto-falante com volume de até 100 decibéis. É o mais potente da categoria. Rapaz, é muito som, é muito som. E o preço, amigo, você não vai acreditar. Apenas R$449, é isso aí. Apenas R$449. Então, amigo, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony, Dudozito. Dudozito? Diga. Cadê a Dana? Verdade, faltou Dana Summer, né? Bad, hot stuff. Você gosta de Dana Summer, não? Opa! Dana é Dana. Porque se dana o resto. Por que que a Dana some? Porque ela matou alguém? Ela é mágica. Ela é mágica? É, ela some. Ah, ela some? Ah, é? Vou fazer o seguinte, Benjamin. Eu sei que você precisa dar um recado de BV, não é verdade? Fala de BV em cima dessa música aqui, então, vai. Hot stuff. Dana Summer. Isso. Dananã. Dananã. Agora, hein? Bom isso também. Agora, olha lá. É bom. Essa eu tive o prazer de ver, não? Dana, puta, essa eu tive o prazer de eu ver vi, Dana por Summer. Três vezes. Eu também. Três. Eu vi duas. Os três duas. Shows foi dela estavam aqui. Para de mentir, mano. Rainha, rainha. Tô falando. Filho. Eu não vi. Agora. Mais velho que você, ô idiota. Eu vi ela hoje, no DVD. Olha só, irmão. Foi que inventaram o DVD, né, mano? Você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. Você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para você usar como quiser. Estão até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então, amigão, uma paradinha, Dodô. Ligue 3003-7888, acesse o site www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. BV, bons negócios pra você, Dodozito. Mano, tem, você tem aquele DVD que é da, tem ela, a Whitney, as divas, a Sharon, você tem esse aí? Não é a Shania Twain que tá junto? Não, tem a Sharon também, mas é de arregaçar, velho. É Sharon ou é a Cher que tá com ela? Cher. A Sharon que tá junto é o Jobson. Eu achei que era a Sharon, né? Stone. É. O Jobson tá junto com a Sharon, né? É a Cher. Jobson não vira. Muito legal esse DVD. Tá com a Sharon, muito, né? Muito louco aí, é da hora mesmo. A gente podia ir pra Las Vegas, né, num show da Cher. Pra onde? Cher. Podia falar com o Zé, mano, fechar lá. Cruzeiro. Até tirava um passaporte. O Vieira vai, semana. É mesmo, você não tem passaporte, né, Regi? Vou te dar um de amigo secreto. Como assim? Oh. De amigo secreto, um passaporte. Os documentos aí que eu vou te dar um legal. Passaporte. Valeu, mano. Então, passaporte de amigo secreto é puro, hein? Ó. Vai, Benjamin. Caraca, velho. Vai, Benjamin, não é pra usar os aplicativos pra achar música, não. Ó. Vieira, eu vou te falar. Você discutir música comigo? Vai, então fala! Deixa eu falar agora pra você. Não, mas deixa eu falar agora pra você. Você discutir música comigo, Vieira. Mas eu não estou discutindo. Não, não, você vai nascer e morrer umas mil vezes. Você colocou a música... Você é souvenir, chucro. Não discutir mesmo comigo, não, Voyage. Para, Vieira, você nasceu ontem. Eu acho, sinceramente, que é uma das músicas mais bonitas sensacional da época da disco, essa aí. Muito bonita. Essa música é muito bonita. Eu gosto muito de Illusion. Illusion é 81, por aí. Imaginei, também é bom, hein? Da música... Mas olha isso aqui, ó. Essa, olha que sensacional. Essa música, vidro aberto. Vidro aberto na estrada, o pé vai lá embaixo. Isso é bonito pra caramba, né? Só é bom pra caramba, velho. É bom pra caramba. É bom pra caramba. Muitos programas já usaram isso como vinheta. Essa é pra vento na cara. Vento na cara? Essa é. Meu amigo! Amigo! Programa chique! Corinthians 1, Atlético Mineiro 4! É a cara da riqueza. O jogo no Foro Alto, todo mundo chique! De limousine! Smoke. Meu amigo Maurício Borges, da Roma Mauri! Chique! Cruzeiro, o Rogério Faria diz que Cruzeiro e Atlético na final da Copa do Brasil é uma possibilidade. Vai dar galo. Acho que esse é o maior clássico do Brasil hoje. Se é o maior clássico do Brasil. O cara é cruzeirense, né? Mas são os times que dominam. Se é o maior clássico do Brasil, eu não sei. Só que Minas Gerais dominou o futebol brasileiro. Dominou mesmo, hein? Nesses tempos aí dominaram. Dominaram mesmo. O Atlético é campeão da Libertadores da ano passado. Não, ano retrasado. Cruzeiro é o atual brasileiro e vai ser... brasileiro não, atual. No passado, não, ganhou. É o passado. Passado, Domingo, 2013. Esse ano foi São Lourenço. Ah, o ano passado foi o Cruzeiro? O Atlético. É verdade. Atlético, esse ano foi quem? Atlético da Libertadores. São Cruzeiro. Esse ano o Cruzeiro tá aí, o Atlético tá aí também. Cíclico. E os dois estão chegando, né? Cíclico. Ah. E os times são bons times. Quanto tempo Minas ficou fora do circuito? É a fase, também, né, gente? Também, né? O Galo é um time bom. Manda esse Mano Menezes embora. Nunca que ele tenha o mesmo estilo do Tite. O Tite é muito mais humilde, gente. Não falei estilo pessoal, falei esquema tático. Arlindo Alves de Freitas Sobrinho. Mas esse é o negócio que pesou, desculpa, esse é o negócio que pesou pro Mano Menezes. O que, a dancinha? Não, o Mano Menezes é um cara que ele passa. Arrogância. Eu não sei se ele é, mas ele passa uma certa arrogância, uma coisa sisuda, um cara meio, sabe, prepotente. Rancoroso. Ele passa isso. Se ele é, não sei. Rancoroso ele é. O Tite tem aquela coisa, o Tite é simpático, o Tite é carismático. Paizão. O Tite é divertido, o Tite gosta de brincar. E o Mano, você vai falar com ele, tá sempre com aquela cara fechada. É que nem o Filipão. O Filipão também tem isso pesa. Mas o Filipão ainda é o dobro. Por merecimento e trabalho. Mas vamos combinar que não dá pra comparar o Filipão com o Mano Menezes em nenhum quesito. Só em ser gaúcho. Ó, o Filipão não é o nono, Mano Menezes. Tu gosta de mim, né? Ó, você é um cara. Obrigado. Dá pra ele. Quem que diz que ele já não deu? Olha. O Arlindo Alves de Freitas Sobrinho diz que quem fez com que os clubes ficassem sem patrocínio Master foi a Globo. Só passar jogo do Corinthians, aí não é vantagem para os empresários investirem só para um público, né, de pay-per-view. Acabou isso, que dá audiência, velho. E não dá audiência, não. Então faz o seguinte, ó, você está insatisfeito, você cria um canal de televisão, tá certo? Aí você vai lá e compra a cota do Campeonato Brasileiro e paga quanto você acha que vale para acabar com o quê? Vai fazer tudo isso, vai. A Globo não é entidade filantrópica, velho. É, né? A Globo não é o pai de todos que tem que igualar a mesada, não, tiozão. Na selva, o Tatu queria ter a força do leão e não tem. Meu Deus, olha a comparação. Felipe Soares, o Benja. Que é? Não deu pra entender aqui, ô Felipe, manda de novo. Tá bom? Cretino aí falou. Não, Sidney, pessoal, toca Power of Power. Só very hard to go. Power. Essa é uma Black pra dançar. Black, vamos fazer outro dia, Black. Islan Ramos, parabéns pelo programa. Escuto vocês desde o começo. Estou morando em Curitiba hoje, mas escuto todos os dias o estádio. Vocês são demais, viu? Estou plantando a semente do estádio 97 por aqui. Opa! Todos estão curtindo e muito, hein? Um abraço a todos. Quem forneceu? Islan Ramos. Quem forneceu a sementinha? Ah, boa, quem forneceu? Esse nome é bom, hein, Silvio? Verdade, Islan. Domênio, coloca um esparadrapo na boca desse Mando. Não sabe de nada, só fala bobagem. Não, mentira. Meio de campo que pode jogar na Europa. Que piada esse Mando, hein? Piada não, nosso cego. Ralf, Elias, que Renato Augusto cego. E Lodeiro, ou então Renato Augusto e Jadson, ou então Renato Augusto e Danilo. o meio de campo que poderia vestir a camisa de qualquer clube. Fala da Naba, fala da Naba e não gagueja. A Mauri Júnior tem uma pergunta aqui. Chique! Essa é a Mauri aqui. Como seria? É um fake. Não. É uma charadinha. Charadinha, RG. Sim. Por que a galinha não atravessou a rua, RG número 2? Por que a galinha não atravessou a rua? Porque o galo atropelou antes. Não. Não? Porque tinha um galo desgovernado. Entendi. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Foi patrolado. Música do galo, música do galo. Você quer arrumar, galo, você quer arrumar confusão, galo, né? Isso. Toca o galo. Com esse som maravilhoso, o Mano vai falar, e vai ter a musiquinha já, hein? Replay. Mas antes do recado, mano, te falar que vem o Estádio 97 em nome de Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela, ligue 3142-3440. Também em nome de Grupo Ésser, um nome construído com história. Exatamente. Mano, por favor, recado de Bozano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame com a molecada, quando a gente pega a molecada ali no final da noite, quando a gente volta do trabalho, dá aquele cacete e não dá boi pra ninguém. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, cara. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Viu, Mota? Você que tá com uma pizza enorme embaixo do braço, tem que usar a nova linha de desodorantes antitranspirantes da Bozano, cara. É isso aí. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estamos perto do final do programa, gente. Posso mandar um abraço? Calma, vamos ter a paradiazinha. Ah, não, já replay, já foi. Ah, replay. Vocês querem ouvir? Replay da música. Da música. A música ele pode tocar amanhã. Não, senhor. A música hoje. Só um minuto. Mota, replay ou música? Replay do estádio. O Mano falando. 1-0 replay. RG número 2. Replay. 2, Portuga. Portuga é música. Já foi pra você ir embora. 2-1. Música. 2-2. Nenhuma das hipóteses. Mano e o... Encerra o programa. Estamos atrasados. Música. Então dá uma música. Música. Música. Não é música. Começou com muita... Vamos na loucura. Tá dentro de você. Vamos comigo, Lozinho. E agora, corintiano, o que você vai fazer? Vai pedir pro Titi voltar. Era perder de pouco empatar. Que vexame. Vocês entraram bem. Ganhou a primeira, mas e o retorno? Dançou no retorno. Fez um gol e quis retrancar. Não botou o Gil pra jogar. Que engano. Sua defesa é um horror. Estádio 97. A semana inteira fiquei esperando.